Eu acho uma baita falta de dignidade. Mas ele falou que é pra um bem maior. Ah, sobra desculpa. Eu, sinceramente, eu não acredito em entrega. Eu vi o gol do Diego Souza, eu não vi os outros, mas eu vi o primeiro gol do Diego Souza. Meu, o cara foi um puta de um golaço. Tudo bem. Meu. Só que você pega um time que tá querendo ganhar com um time que se ganhar. Aí eu vi lances. Tá, de brincadeira, mas isso é entregar? Véio. Não, não é entregar, mas... É, o Grêmio tá entregando há 15 anos, velho. Você tá de brincadeira, Domingos. Tá de não, sacanagem. O Grêmio perdeu porque jogo, faltou camisa mesmo, velho. Eu vi lances do jogo em que o Grêmio tentava e, bicho, não acertava não. Os passos direito. E digo mais. Falar que entregou pra ferrar o Inter é recalque, sabe por quê? O Grêmio, ele se adotou essa postura, foi burro. Porque o Santos fez isso ano passado, quando ele abdicou do Campeonato Brasileiro e focou na Copa do Brasil. Ficou sem. Aí perdeu pra porcada lá na final da Copa do Brasil. Não pegou vaga nem pelo Campeonato Brasileiro, nem pela Copa do Brasil. Pode acontecer com o Grêmio. O Grêmio, ele tem chance, Domênico Gato, de ganhar a Copa do Brasil? Tem. Como tem chance de ficar fora também. É. Então, na Copa do Brasil, é uma incógnita, velho. O Grêmio tem chances reais de poder pegar a sexta vaga do Campeonato Brasileiro. Você acha que vai entregar de graça pro... Tinha que se garantir. Pro Inter, você é louco? Pro Inter não, pro Sport. Gente, o Grêmio tem totais chances de ainda chegar na sétima ou sexta vaga mesmo. Perdeu na bola ontem. Então, mas mesmo perdendo, eles têm chance. Não, mas não depende só dele, Domênico. É o discursinho não depende só dele. Do Vieira. Ah, eu perdi, mas tá tudo bem. Eu não sei, maior. Você vê todas as quatro últimas rodadas pra ver se ele não depende só dele, porque de repente dois não times. Não tem confronto aí... direto, Domênico. Não tem confronto direto. Tem seis times na frente, não tem confronto direto? Não tem confronto direto, é isso que eu tô falando. Não tem. O Grêmio não pega ninguém diretamente pela sexta vaga. O discurso um com o outro lá na frente, não tem? Não. A questão não é essa, Domênico. O Grêmio, ele não depende das próprias forças pra poder alcançar a sexta vaga. Por exemplo, os últimos jogos do Grêmio, vamos lá. Eles pegam o América Mineiro agora, que já caiu. Não, mas você não entendeu depois, o que eu quis depois dizer. O Grêmio, Domênico, ele vai pegar. Não, você não entendeu. O Santa Cruz. Mano, eu entendi o que você falou. O Grêmio não pega ninguém que ele possa passar. Só que quem tá na frente... E o último jogo é o Botafogo. Então, os outros que estão na frente não enfrentam um com o outro, aí um mata o outro e ele não pode passar? Mas, Domênico, mas isso significa que depende dos outros. Mas é que tá, Domênico. Mas se tiver se tiver, por exemplo, dois times, eu vou dar um exemplo. Vou pegar a tabela aqui. O Corinthians, ele vai pegar o Atlético Paranaense, por exemplo. Aqui, mano, você pega aqui, o Grêmio, hoje ele tem 49 pontos, ele tem, um, dois... O Corinthians pega o Atlético do Paraná? Corinthians pega. Mas, Domênico, um mata o outro. O Grêmio, se ganhar, passa. Mas é que tá, Domênico, se um dos dois times aqui, ou o Corinthians ou o Atlético Paranaense, se um vencer esse jogo, o Grêmio já não depende dele ainda do mesmo jeito. Mano, então, mas o que perder fica e o Grêmio passa. É isso que eu tô falando. O que o Domênico tá dizendo, eu entendo. Os dois têm a sua razão. O que tá dizendo é o seguinte, vamos o Grêmio tem 49. Sim. Tá certo? O Grêmio precisa ganhar o jogo. Sim. Ah, o quê? Dois pontos? Ele precisa ganhar. Vamos supor, ele ganhou. Não lembro agora. Vai pra 52. O Grêmio tá com 49, sim, ganhando lá pra 52. Só que vamos supor, um jogo aí, que Atlético Paranaense dos quatro últimos enfrente rodadas, alguém que tá lá em cima e o Corinthians enfrente alguém que tá lá em cima. Se esses dois perdem e o Grêmio ganha, passa. O Grêmio Ok, mas ele tá eliminando as oportunidades que ele tá tendo. O discurso que nós estamos fazendo é o mesmo que nós fizemos pro Palmeiras e pro Santos. Não pode perder em casa a oportunidade de ganhar um jogo desse. Eu entendo. E, porém, se o Grêmio perder pro Atlético Mineiro, vai abrir a sétima vaga, correto? Sim, porque o Atlético já tá classificado. Hoje o Grêmio é oitavo, então ele estaria fora, mesmo abrindo essa vaga. Só que não tem nenhum time que pega, por exemplo, Botafogo enfrentando, sei lá, o Atlético do Paraná. Ah, isso dedicaria a gente ver a tabela. Então, é isso que eu tô falando. Mas, gente, olha, já foi ele muito pode pro Grêmio, defender, hein? Ele pode depender dele e olhar a tabela. Gente. Também acho, hein? Pera aí. Pô. Já gastamos muito tempo com o Grêmio aqui. Mortal? Tá louco, pô. Você tá brincando? Porto Alegre é pouco maior que Guarulhos. Vocês estão de brincadeira. Chega todo ano que começa Inter e Grêmio campeão. Calma lá. Mas esse ano aqui não é isso. Já faz uns 6 anos já, velho. Não adianta ficar aqui também vocês aí falando muito do Grêmio, porque eles nem querem ser unidos a gente. É, verdade. Eles querem se separar de nós. O exemplo é que a gente tem aqui todo dia o Vieira. É. Não chama pra fazer nada. Nada. Só fala lá de vez em quando. Também pra fazer o que ele gosta de fazer é bom nem chamar, Eu vou não, hein? Eu vou ele não. Ele quando chama não é legal. Vou não. Continuando, né? Começando com as manchetes do estádio. Oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Chama aí, Bento. Corinthians. Ah, Coringão, vamos lá. Tio Cássio. Que coisa, hein? Tio Cássio. Você chamou com muito ânimo essa manchete. Vamos lá. É Corinthians mesmo. Vamos falar do time mais rico dessa possível. Ah, é isso mesmo. É o time mais rico. Peraí, ei, vírgula. Peraí, o senhor não lê jornais? O senhor não assiste noticiários? Eu leio jornais, sim. Ah, tá. Então o senhor tá desatualizado, Paquito. Então já me guia. Vamos lá, Ben. Fala do Coringão aí. Ele gosta disso, né? Ele gosta, é. Ô, mano, mas é o seguinte, hein? Preparando pra enfrentar o Figueirense. Chegou o terceiro reforço, já tá quase... Terceiro reforço pra 2017 é o Wagner. Já vai ser... Tá encaminhado aí. É, tá encaminhado, hein? O Wagner que jogou no Cruzeiro? No Fluminense, no Cruzeiro. Seguindo. Canhotinho lá. É bom jogador, né? É meio estilo Alex, né? Lembra bastante até o Alex. É bom jogador. É. Quem? O Wagner. Mas é a mesma coisa, Alex. Não é aquela pegada, Bento. Eu, antes de ficar tão empolgado aí com a contratação, eu vou esperar jogar, porque eu não tô acompanhando o futebol do atleta. É, eu tô um pouco aí receoso com relação a qualquer nome que venha desse mundo emergente. Pode ser China, pode ser Arábia, pode ser leste europeu. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de cautela para poder falar a respeito aí dos possíveis reforços aí. Mas de qualquer forma, vamos que vamos. Só salientar aqui. O quê? Salientar. Que pelo quarto ano consecutivo, o Corinthians é o time mais rico das Américas, tá certo? E quando a gente fala disso, a gente envolve aqui América do Sul, América Central e América do Norte. É, todo mundo bate no peito falando, nossa, porque os times mexicanos, nossa, porque os times americanos, nossa, porque esses times têm isso, nossa, aqueles times têm aquilo. O negócio é o seguinte, a revista Forbes, que é uma referência no assunto, uma revista mexicana, eu acho que ela tem embasamento para tal. E pelo quarto ano consecutivo, o Corinthians é apontado aqui como o time mais valioso da América do Sul, da América do Norte e da América Central. Pô, então isso não é por acaso, errada, não, não é não. Porque é analisado, a região número 2, o patrimônio, o valor de elenco, o valor de marca, arrecadações com televisão, patrocínios, etc e tal. E o Corinthians faz jus ao tamanho que tem. Ele tá ali encabeçando essa lista. E para quem diz aí que o Corinthians tá falido, para quem diz que o Corinthians tá isso, que o Corinthians tá aquilo... É uma revista conceituada. Gente, é uma revista que é uma referência no assunto. Então cabe a vocês aí sentar e chupar, tá certo? Chupar, vai pro cotovelo. O cotovelo, é isso mesmo. Elenco. É isso mesmo. Não, é a revista na média, o patrimônio, é verdade. Não deixa de ter hoje um patrimônio. Só que a revista não elenca aí o passivo, as dívidas. Ué, normal. É? Ela não elenca isso, então, assim, tá sob certo aspecto tem a sua razão, a matéria tem a sua razão. Os clubes que tiveram seus estádios novos, eles cresceram, né? O Palmeiras, o Grêmio e o Corinthians, e foi esse o grande valor agregado desse trabalho, foram os estádios. Agora, é lógico, isso não quer dizer que você, por ser elencado como um dos mais valiosos, você não tenha contas a pagar. Esse discurso do estádio aí pro Corinthians não cola. Pode servir pro Palmeiras e pro Grêmio. Já vou te explicar. Isso. Volto a falar aqui. A Arena Corinthians, ela foi entregue em 2014. Se você não se atentou ao detalhe, eu disse. O Corinthians, há 4 anos, ele encabeça essa lista com relação aos times que fazem parte da América. Tanto do Sul, do Norte e a Central. Então o que que caiu aí? Você entrou o estádio, o que que caiu? Elenco. Valor de elenco. O Corinthians de 2012 era um elenco muito mais valioso do que o elenco atual. Então chupa, elenco pobre. Não, muito pelo contrário. Se você pegar o valor agregado da marca em si, eu agora te calei. Agora você tá com uma cara de nádega e sem argumento. Não. Em 2012, a Arena não foi computada e o Corinthians já tava encabeçando essa lista. E agora a Arena tá computada também inclusive, o Corinthians encabeçando essa lista. E se a gente for falar de passivo... Acho que tá Lava Jato nessa lista da Forbes. Não. Morra de inveja aí. Lava Jato. Porque o teu time não tá nem entre os 10 primeiros. Olha... Quando tá na crise, eles vêm com o estádio, com o estádio velho, viu? Com o estádio velho, não tá nem entre os 10 primeiros, seu time aí. E digo mais, por falar em passivo, vocês que exaltam tanto aqui Barcelona, Real Madrid, vai ver qual que é o passivo desses times aí. Vai ver qual que é a dívida desses times agora aí com o governo espanhol. Agora vai ver qual a capacidade que eles têm de gerar dinheiro importa, e de vocês. Você tá falando a respeito de passivo? Então... Eu tô falando aqui a respeito da arrecadação do meu time. Só que você quer ver meu que o Barcelona time é o time que pagar. Mais arrecada. Meu time é o time que mais arrecada. Mano, vocês estão quebrados, mano. Aqui nessa pocilga chamado Hemisfério quebrado, Sul. Mano. Tá certo? Então dá uma chupada aí. Ô, mano, vocês estão quebrados. Quebrado até o time, se fosse rico, vocês vão ficar com esse time aí, nessa pindaíba aí. Não importa. Isso daqui chama-se contenção de despesas. Mano, vocês não estão com dinheiro pra... melhor. Dá chupada aí, rapaz. Eles não têm dinheiro pra comprar bombril, pra tirar ferrugem do estádio. O cara virou a noite toda atrás de uma notícia que pudesse... Não, ele desenvolveu um monólogo pra não falar da porra do time que tá uma draga. Aí, tá uma draga. Aí eu esperava, um pouco mais de você. Por que, RG? Que o time que é tão valioso não consegue ter jogadores valiosos? Aí, RG, eu esperava um pouco mais de você, que sinceramente. Sabe por quê? Pobrão. O negócio é o seguinte, eu esperava um pouco mais sim, RG, porque esse seu discurso agora aí foi fútil. Foi fútil. Porque bem, eu não fui atrás bem. De notícia nenhuma. A notícia veio até mim. Eu tava assistindo hoje a CNN de manhã, passou esse ranqueamento. CNN tá preocupado. Seu Bento, chama a manchete. Tá certo, barulho. Ridículo. Color. Você chamou com um ânimo legal. Color. Mais que o do Corinthians. Mais, legal, é Corinthians. Puxa saco. Corinthians. Puxa saco, baba ovo de chefe. Corinthians. Falou aí que tinha falado do Corinthians. É, baba ovo de chefe. Aqui não é tribo. Só que não é tribo se não tem chefe. E outro, exatamente. E outro detalhe. O senhor é aquele cara que lambe a bola do senhor feudal. Hoje não. Nessa semana aqui, o senhor não tá nem com moral pra falar nada. Nada mesmo. O Corinthians tem moral pra nada. Nessa hora é melhor se fechar, mano. Vamos fazer uma vaquinha pra ajudar os caras a ter jogador. Tá difícil. Vamos fazer uma vaquinha. Essa aqui, pesquisa aí de 1 bilhão. Se tivesse potencial, seu time trazia alguém. Cinco realzinho, vai. Cinco realzinho. Cinco realzinho. Cinquinho, vai. Eu só tenho moeda aqui. Esqueci minha carteira. Esqueceu a carteira? Sério mesmo. Você virou judeu? Olhou, né? Você esqueceu a carteira? Entrou que é manjada, hein, mano? Fiquei devendo pro nazismo. Jura? Ali pagou meu almoço. Ah, mas vem cá, ô, Mota. Você vem de táxi da sua casa? Lógico. Pô, você tem o metrô na porta. Não é na Você tá de brincadeira. É três quadras subindo. Três quadras subindo no calor. Às vezes é meio que um Osvaldo no estádio. Porque três quadras. Santista, né? É que eu sou assim em Santos, de vez em quando volta. Sabe? Santista desgraça. Tem esse sotaque tem, mesmo? Tem. Ah, é? Por quê? É, eles três querem imitar quadras. O carioca, né? Ah, é? Santista é o carioca frustrado. Três quadras. É exatamente, mano. Mas, ó... De vez em quando volta isso... O color tá semana de... Essa semana é... Olha, estão tentando... Essa semana do saco cheio que tem a semana na faculdade. Cheio, é. A gente tá de boa. 4-0. Só churrasco. Os caras estão indo pra só seleção. Cervejada. São Paulo tem... Galinha no rolete. Exatamente. É, galete. Girando lá. Galetinho. Galetinho virando. Só virando lá. Galetinho. Só a brindazinha assim, com a cara do mano. Girando. Só a brindazinha assim. Aí viu tá escrito lá dentro, Fortune. Você viu que eu comprei meu brinquedinho. Compre um igual. Ô, velho, aquele brinquedinho, o que é? É uma churrasqueira... De casa, né? Vertical. Você bota na sala. Legal aquilo lá, hein, RG? Pra onde vai a fumaça? É uma churrasqueira vertical aquilo? Isso, própria para apartamento. Como é, pra onde vai a fumaça? Louco aquilo. Não tem fumaça. Você pagou quanto naquilo? $1,500? É, barato. Em torno de 400 contos. R$400? Seu Bento. Mas então... e sem fumaça? Faz por quanto? Sem fumaça. Você comprou o kit que faz fumaça ou que não faz fumaça? Ah, tem com fumaça que é horizontal. É bom que os vizinhos não ficam sabendo que você tá fazendo churrasco, né, gente? Ó, o Rodrigo Caio agora tá negociando com o São Paulo, né? O novo contrato dele aí. Que com certeza o Rodrigo Caio deve ser um dos que vai embora no começo do ano. Então o São Paulo vai ganhar mais um turu em cima, vai pagar mais pra ele. O Rodrigo Caio deve ir por uns 12, 14 milhões de euros. Vai aumentar a multa dele aí, com certeza ele vai. E o São Paulo, o Marco Aurélio Cunha tá viajando pra Miami. Mas como é bom o Rodrigo Caio, hein? Bom jogador, hein? Ah, bom. Bom jogador. Bom moleque. E fala não, não bem, tô falando né? Que é o Oscar nem o Dario Pereira, mas é bom. Sim, bom, bom jogador. É, porque deu impressão. Agora. Não, e evoluiu, né, velho? Não, é quem ouve e fala assim, nossa. Caralho, tá falando. Mas eu vou te falar, cara. Ó, eu falei aqui, então. Se eu fosse montar uma dupla de zagueiros do futebol paulista, podia ser o Mina e o Rodrigo Caio. Também acho. E se fosse o Maicon e o outro zagueiro do Palmeiras também seria excelente. Não, tanto que o São Paulo. Vitor Hugo. Tanto que o São Paulo no Campeonato Brasileiro é o quarto menos vazado, né? É, não. É. A zaga é boa. Então. É assim, tomara que o Rodrigo Caio não seja vendido. Mas eu sei que é muito difícil. O jogador chega numa hora que ele vê essa exposição. Seleção brasileira. Aquela coisa de poder ir pro exterior. Menino bonzinho, menino que sempre teve garra com São Paulo. E o São Paulo e vai gerar dinheiro, um né? Dinheiro que é muito bom pro São Paulo. São Paulo tenta o Wellington Nem, o jogador tá encostado lá na Arábia, ele pertence ao Shakhtar. Desculpa, o Wellington tá na Arábia, o Wellington Nem? Ele tá no Al Nassr, né? Ele tá, é do Shakhtar, mas tá emprestado ele pro é do Shakhtar, mas tá na Arábia. É, só que tá... Tá querendo voltar. Balão, negociar né? Com o mundo oriental é complicado, então, aí, né? São Paulo vai tentar um empréstimo, mas ele tem que negociar com o Shakhtar. Exatamente. É embaçado. Então é isso aí. Então, bom jogador. E parece que o São Paulo recebeu uma ligação, tinha um prefixo da Baixada, é 013? É. 13? 13. Tocou da baixada lá no São Paulo. Querendo. Perguntando de Bastos. É, pode ir, vamos ver. O RG gosta do Bastos. Eu gosto. Perguntando de Bastos. Vamos ver. Mas é assim, jogador de... Quanto que é? Quanto que é o Bastos? Mensal? Salário? Mensal? Quanto ah, deve ser uns 300, então. Aí precisa jogar bola, hein? Pô, velho, 300 conto? 300 deve ser, por aí. 300 fácil. Picanha? Tem pôquer lá na Baixada? Acho que tem, né? Então, tem, ó. Ó, sei não. Mas é assim, tudo bem, o São Paulo, o Bastos... Não é que ele, o São Paulo afastou, o Bastos se afastou. Lógico, sim. Ele não quer nada com nada. Mas ele vou te falar, jogador do São Paulo. Excelente, tecnicamente falando, excelente. Eu acho que ia cair como uma luva naquele meio de campo do Santos. É, agora aquele, precisa ver quem que o Santos teria para oferecer, aquele né? Que chegou no São Paulo, porra... Agora, precisa ver. Coisa, eu não tenho dúvida que se o Bastos for pro Santos, vai jogar muito. O que aconteceu? Porque ele vai querer mostrar que ele era o certo. É. Vai, ele vai destruir no Santos, se ele for. Toda vez agora, você pegar o histórico dele, toda vez é isso. Ele mostra e tal. E todos os clubes ele sai. Mas por que será? O que aconteceu com o Michel Bastos? Ah, não sei, acontece o que acontece em todos os times, RG. A verdade é essa. Pega o histórico do Michel Bastos, todo time que ele sai. Não fala. Todo time que ele sai, ele sai contra o Lyon, assim também. Mas é um tonto. Mas todo mundo sabe, pá. Não sabe, os caras não sabem. Na Baixada eles não têm essas informações. Ninguém precisa saber que você colocou casca de banana no câmbio. Tem kit? Vai vender o carro, tá fazendo barulho, velho. Antigamente punha, você não lembra disso? O cara punha serragem ou casca de banana no câmbio, gente. Era pra deixar o câmbio macio. Não, assim, o problema do Michel Bastos foi que teve com a torcida. Não, é o kit. Kit é o kit. Quando a gente fala kit, é kit de disciplina. Ele gosta de jogar um pokerzinho. Ah, tudo bem. Ele jogando bola, né, só que no São Paulo, entendeu? O Serginho Chulapa também, só que jogava bola. Para, né? Não, gente. Pô. Blasfêmia, só que naquela época era mais viável, entendeu? Você ter atividades paralelas e jogar futebol, né? A demanda que existia do físico do atleta era menor, né? Você pode vir mais pra frente. Mas é o seguinte: caras que curtiam. Incontestável a qualidade técnica, né? Quem que vocês vão mandar pra nós aí? Quem que você toparia? Ia mandar? Jamor. A gente tem muita gente lá, hein? Não, tô falando assim, de mesmo nível técnico. Os que tem lá, atualmente... Mesmo nível técnico. Atualmente, todos lá estão superior, falando tecnicamente, ao Michel Bastos. Então por que vocês querem o Bastos? Hã? Então por que vocês querem? Porque se todos lá estão melhor, por que vocês querem? Porque provavelmente a gente deva vender. Alguém vai sair, você não tem a dúvida disso. Tem seleção rolando aí, tem interesses. A gente podia reeditar aquela troca de Zé Sérgio Humberto por Pita. Mas essa foi mandar o Michel Bastos mais um e vira o Lucas Lima, por exemplo. Mas essa foi uma troca, essa que você citou. Você vai reclamar? Muito pelo contrário. Essa foi boa, Para os dois. Boa para ambos. E por que iria o Bastos e mais um pelo Lucas Lima não seria bom? O Reinaldo vai estar voltando para São Paulo no final do ano. Mas eles têm o Zeca. Que Reinaldo? Eu nem teria coragem de oferecer o Reinaldo, eu teria vergonha. Lucão. Se é pra fazer Lucão. Você quer no Palmeiras? Você quer? É engraçado. Todo mundo fala, joga bem, mas ninguém quer. Vocês querem no time de vocês? Ninguém quer. Ninguém quer. O Lucão, manda o Lucão pra ele. Quem manda, Lucão? Você não tem zagueiro? Vamos fazer troca à altura. Tem os meninos lá. Você vive reclamando que o Santos tá. Eu só reclamo de um, que quando os outros estiverem recuperados da operação, vão voltar. Imagina. O David Braz, quer o David Braz? Vai de caixinha. Gustavo Henrique. Não, imagina. Você fica metendo o pau na defesa? Não. David Braz eu critico. Você não me viu. O David Braz tá velho. Mas fica lá. Não, mas que precisa. Também a gente não quer, velho. Vocês não vão vender o menino lá, o que foi pra seleção? Caio. Então, aí não, vai. Mas a gente aí? Tem Leandro, tem experiência. Vamos pegar o dinheiro do Rodrigo Caio. Tem Michael. Tinha que pegar o dinheiro do Rodrigo Caio, separa uma parte, vai no investidor do Lucas Lima e fala: ó, tá aqui, eu quero. E leva, 50%. Cara. Não, mas aí precisa perguntar pro Lucas Lima se ele quer. É lógico que vai querer. Não sei. No Santos já não tá mais aquela coisa, né? Não sei. Acabou o amor, hein? Ele tem moral lá, né? Imagina. Tem moral. Assim, moral acaba. Acabou o amor. Acabou o amor. Acabou. Tá mal. Eu amo esse Pega o Aroca. O Aroca tá lá dando sopa. Pelo amor de Deus. O Palmeiras? Você já passou pelo São Paulo. Então, mas quem sabe agora um... Remember? Não precisamos de volantes. Aroca só funciona com maresia. Tem que ter cheiro de maresia. São Paulo. O Paulo tem um dos volantes mais valorizados do Brasil com mercado no exterior, que é o Thiago Mendes. São Paulo tem o João Schmidt, não precisa de volante. E se machuca? O quê? um Thiago Mendes, um João Schmidt, como é que faz? Nós temos lá nos nego da base bom pra caramba. Tem mesmo? Apareceu os nego da base agora? É bom, bom, bom. Tem um cara chamado Rodrigo Nestor lá, vai ser seleção. É. Tá vendo? Quando aperta como aparece? Mas não é, você vai dizer que o meu time... Se é um negócio de ironizar a base, ironiza os porcos e as galinhas. Não, São Paulo não. Não, tô ironizando, eu tô achando interessante. Como é que apareceu? Louco. Como é que apareceu a solução da base? Se nunca tinha aparecido. As revelações do Palmeiras. Na hora da desgraça, RG, aparece. Aparece. Tá vendo? Bom, é isso aí. Tá vendo como do tinha? São Paulo é isso aí. Estádio 97, aqui na Energia 97, tem oferecimento de Fricô. Olha, eu queria desabafar. Posso desabafar? Desabafa, vai. Tô falando sério. Essa invenção é sensacional. Porque eu descobri que dá pra ir pro banheiro, dá pra você ir no banheiro fazer o número 2 sem se preocupar com o cheiro. Porque às vezes é constrangedor, né? Você vai na casa de um amigo, você tá na casa da tua namorada, às vezes você tem uma reunião e precisa ir no banheiro, pô, aí fica todo mundo olhando, depois entra alguém no banheiro e fica, pô, que é isso, né? Então, olha, agora esse tipo de problema acabou. É só usar Fricô, amigão. Esse negócio é mágico. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de fazer o número 2 e ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E olha, funciona mesmo. Eu tenho na minha mochila, onde eu vou viajar, vou para um hotel, ou às vezes em algum banheiro, agora eu estou numa reunião, caramba, eu uso o meu Fricô. Verdade. Fricô para você fazer teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. Vai lá, compra na farmácia, nas melhores farmácias de São Paulo, você acha? Ou você pode comprar pelo site fricô.com.br. FREECO.com.br. É Fricô, amigão! É Fricô, narigudo! Estádio 97, também tem oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. BV Financeira, crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Ô, mano, agora... Sim. Ele falou o seguinte, o RG tá fedido hoje. Passei aqui perto da cadeira do RG, tá um cheiro acre, azedo, com uma mistura de comida velha. Você falou isso, mano? Então, eu não falei, mas o Sombra, ele olhou assim, na hora que eu passei, ele olhou pra gente assim, tá, apontou com a cabeça assim. Eu interpreto expressões faciais. E ele me cheirando, ele alguma coisa. Ai, não, eu não, mas... Os caras me cheirando. É que você tem um odor forte, RG. Você cheira azeite de dendê. Odor forte. O azeite de dendê, mano, se o cara estiver fritando, né, alguma coisa, velho, no quarteirão de baixo da Paulista, você sabe que o cara tá usando azeite de dendê. Eu detesto, mano, cara, quem passeia com cães sabe que os cães, quando se encontram, um vai cheirar o rabo do outro. Sim. Eles se identificam pelo fiofó, né? Identifica, né? É pelo fiofó que eles identificam lá, né, etc e tal. E eu vi o mano passando atrás do RG como se fosse um cachorrinho. E o mano, depois que ele começou a falar da Bozano, ele fica... Só que em vez de cheirar o fiofó, ele fica cheirando sovaco das pessoas. Cheirou outra coisa. Mas incorporou. É pertinente, cara, porque nós vivemos num ambiente coletivo. Muitas vezes as pessoas, Sombra, elas estão fedendo e elas não sabem. Elas não sabem disso. A pessoa que fede não sente o próprio fedor. Pois é, cara, pois é. Então isso é muito grave. E é por isso mesmo que eu vou dar uma dica pra você que tá agora no trem. Isso é verdade. Pra você que tá agora no busão. É, daqui a pouco, durante o merchan da Bozano, eu vou falar o que vocês devem fazer, tá bom? Então se liga só. Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta pra completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho pra curtir a noite inteira na balada? Pois é, amigão, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, cara. Por exemplo, você que tá agora no metrô, no busão, no trem, tá certo? Ou na charrete, velho, porque tem gente que pega até charrete para chegar em casa. Tem uma galera que tá fedendo aí do seu lado? Passa antes de entrar aí no metrô, no trem ou no busão, passa aí numa farmácia, passa numa drogaria e compra esse novo desodorante Bozano Extreme. Sabe por quê? Quem estiver fedendo no metrô, o cara vai estar com o suvacão pro alto aqui assim, ó. O cara vai estar segurando no PQP do busão, do trem ou do metrô. Você vai lá e dá uma borrifada gratuita pro cara. Você faz assim, ó, no suvaco. O cara pode não entender nada, ele pode ficar bravo no início, mas depois ele vai ver que foi pro bem dele. Ele vai falar, nossa, tô cheirando bem. As pessoas não estão me olhando agora com asco. Aquela gotinha do meu sovaco não tá pingando na perna da moça que tá sentada, velho. Então, você fará um bem pra essas pessoas, cara. Você fará um bem. Você apresentará a elas o Bozana Extreme. É como se você estivesse tirando uma pessoa daquela vida mundana, uma vida de drogas, sabe? Uma vida que não leva a pessoa a nada. Feder também não vai te levar a nada. Você só deve feder quando você morrer, tá bom? Enquanto você estiver vivo, você tem que respeitar os semelhantes. Tem que cheirar bem. Agora a linha de desodorantes Bozana ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozana Extreme 72 horas te dá muito mais proteção. E nesse mês, quem ligar aqui dizendo o seguinte, anota a frase aí, não vacila não. Só Bozana me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Leva pra casa um kit exclusivo do desodorante Extreme, velho. Não vacila não, fala a frase. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E além disso, mais uma frase para você também concorrer a prêmios aqui, olha. Se você disser só o Estádio 97 me leva para o Salão do Automóvel, você concorrerá no final do programa a um par de ingressos para o salão, tá bom? Boa! Continuando com as manchetes do estádio, legal. Chama Bento! Santos! Gol! Você fez. Olha que legal! Você viu? Ele faz o Santos Tretetê. Seu Bento anda iluminado ultimamente. Tá. Quase boa, né, gente? Tranquilo, né, seu Bento? Nossa, bom. Seu Bento? Tá no estrago. Seu Bento é uma cabrita diferente por semana. Seu Bento falou que foi semana? Seu Bento falou que foi lá na tal de Spirit lá. Diz que nunca tinha visto. O quê? Diz que nunca tinha visto aquilo. Pô, daquele aquele jeito, backstage doido. Parecia. Quase tá boa, velho. Aquele backstage, eu vou te falar. Ficou doido. Diz que ficou doido. O cara era arquiteto, mas passava a régua, velho. Quase tá boa. E o compasso, chutando, né? Sabe que canela entra, bate na cabeça, você vai pro gol. Sabe essa fase assim que o centroavante tá. É? Quem sabe a bola veio vem com sem gol. Querer, né? Entrou. Você virou tronco de jabuticaba, né, seu exatamente. É, tá certo. Você é o mais pegador hoje da energia, seu Bento? Mais que o tal do locutor Jimmy, o tatuado? Não, Jimmy é mais. Jimmy é mais. Mas ele disse que agora tá tentando fazer o bom moço, né? Não consegue, né? Não consegue. Ai, ai. Mas na boa, velho, como... Sabe como o Adriano, o imperador? Sai, mas não sai, entendeu? Ah, entendi. Entendeu, não sai, né? Dele, né? Exato. Ó, eu gosto de tatuagem, cara, mas porra, como é que você vai apresentar? Tá certo? Chega a mulher e fala, pai, esse aqui é meu namorado. Chega o Jimmy, velho, de regata e bermuda. Pois é. Velho, o cara parece um gibi, velho. Ó, nem o Maurício de Souza gosta tanto de desenho quanto o Jimmy, cara. E o detalhe é que você não sabia o que tá em cada tatuagem. É, mas ele fica fazendo essas tatuagens do Groupon, né, velho? Ele faz 32 tatuagens por R$5, velho. Quem, tipo... quem tem mais? Ele ou aquele cara lá do Detonautas? Como é que não, é? O Guimê, acho que o Guimê tem mais. Ah, Santa é, Cruz. Tem o Guimê, é, o tal de Guimê, é, Jimmy, que nós vamos lá, o locutor aqui da rádio, que talvez você não acompanhe. É, aliás, nem tem obrigação às vezes de saber, né? Mas é. WhatsApp, mano. É tipo o Guimê. Exato, é igualzinho. É. Então, ele não sabe o que ele é. Ele quer treinar pra ficar esquema pitbull. E aí ele deixa quem o cabelo diga de emo. Ele tatuou até o anel, mas. Ele parece um pitbull mesmo? Emo. Fez, né? Mapinha na ruga? Ah, no ruga. Ele não sabe o que ele quer fazer. Ó, ele quer não, ele não tem um padrão. Volta. Não. Ó, ele treina pra ficar grandão, mas ao mesmo tempo ele fica com aquele cabelinho vaca lambida, velho. Ele é careca aqui em cima. É. Fica feio, né? Mas, Gê, só pra terminar o assunto, eu tô na final da bola de ouro esse ano. Ah, só pra terminar. E vai levar. Certo? Pelo que eu vi, vai mas levar. Olha. Luiz Felipe passou por cirurgia no joelho. Tá lá na caminha. Tá de boa. Deitadão com a dobradiça pra cima. Notícia que o Sombra vai gostar muito. O Lucas Lima, não vão conversar agora esse final de ano. Vão esperar acabar o campeonato pra falar depois. Sim, seleção, juntamente, né? Com... Hã? Depois da seleção. É, quando chega e fala, quero conversar depois. É, vamos... Quer valorização. Esperar, né? Vamos conversar a renovação mais pra frente. E é isso aí, RG. Tá tranquilo? Tudo de boa. É, tranquilo e sossegado, né? Não tem. Agora é só a seleção, aguardar aí, recuperar todo mundo e vamos. 10 dias, né? 10 dias, cara. De novo, né? Quer dizer. Então não tem. Realmente é tudo especulação, contrata esse, vende aquele. E não dá. Só quando chegar. Santos sair, e Vitória? A gente pode falar. Santos e Vitória na Vila. Já vi tudo. Entendeu? Ficou 12 dias sem jogar, 12. Só treinando, aí o Vitória vai lá e vai aprontar pra cima do Santos. Já vimos esse filme. Olha, eu não, se fosse um clássico, eu não teria medo, mas Vitória eu vou ficar de pé atrás. Ah, para aí, gente. Que lúcio, né, RG? Gol do Marinho, hein? Não, o Marinho tá com uma fome. Gol, caraca, do Marinho. É bom esse Marinho. Aí, velho, o Santos vai atrás do Marinho. Marinho tá com uma fome, velho. Bom, Marinho, bom jogador. Ah, não, mas é palmeirense. É, mas eu acho que o Marinho deve ser naquela onda lá daqueles caras que jogam lá em cima. Você traz o Marinho... Também acho. Aí era o tal do Carlinhos Bala, né? Isso. Voava, era uma bala lá. Marinho é tipo Carlinhos Bala. É, verdade. Foi pro Cruzeiro. Fizeram um carnaval com o tal do Marinho. Ambos, né? É. O Marinho foi pro Cruzeiro nada também. Tem vários desses. Eu lembro, uma época aí que tava o São Paulo, Palmeiras, o Corinthians, um monte querendo um desses atacantes que também fazia chover lá em cima. E, meu, foi mal briga. Ah, vieram alguns que ele acabou venceram. Indo pro Santos. Alguns. O Gilberto, que tá hoje lá no banco do São Paulo, chegou a ser disputado pelo Corinthians. Daí ele esnobou o Corinthians e foi jogar no Inter. Lembra disso? E quebrou a cara esse prego aí. Não fala assim. Tiveram alguns. Tá no São Paulo, cara. Tiveram alguns que foi assim mesmo. Os caras arrebentavam lá fora, chegavam aqui, nada. Ah, você não viu aquele jogador do Náutico? Eu esqueci o nome daquele jogador que veio pro Corinthians. Que foi artilheiro do campeonato do. Acosta? Acosta. Pô, jogava pra ganhar. Foi... Não vê nada, nossa, mano. E a briga pelo Acosta? Era, todo mundo queria o Acosta. E a briga, acho que era esse que eu tô falando. Não é uma regra. Mas acontece muito. É, mano. Bem lembrado. Aí não adiantou. Pega uma camisa grande. O Nunes não apareceu no Santa Cruz e depois foi pro Flamengo e estourou? Ah, não. O Nunes sim. O Nunes. É o inverso. Não, se você for ver. Tem vários jogadores. Tem sempre aqui. O Robigol, você avaliou bem no Santos? O Robigol foi um nota 5,5. Que era a hit do Norte lá. É. Paysandu. Robigol. O próprio Chiesa e o Rogério se dão melhor lá em cima. Mas o Rogério não tava mal aqui, no São Paulo. O Rogério foi outra pegada. Rogério, né, foi outra história. Você pega, por exemplo, o Balsa outro aí, não topou ele. O outro que você pode lembrar bem é o Keirson. O Keirson, cara, ele veio do Coritiba, né? Do Palmeiras. Aí do Palmeiras foi pro Barcelona. Não, mas e hoje ele tá reserva do Londrina. É. O que é que eu sou viver uma tragédia aí? É, né? Não, perder é o outra, filho, ali é outra coisa, viu, Domênico? É. Mas, por exemplo... Ah, mas ele não jogou tudo isso. Um nessa linha, que eu penso que... E eu gostaria de pelo menos, que fosse feito um teste, é o Keno. Eu gostaria de... Vai o Keno ver. É bom jogador. Eu ano que vem você vai ver. Mas o ano que vem tá no Palmeiras. Então, né? O Palmeiras trouxe, mas eu acho que o Keno... É, então, é nossa, isso. Nossa, tem os caras que tá no Palmeiras, tipo o Roger Guedes, já entendeu? Olhando um cara assim, com camisa de time grande pra ver se é realmente tudo isso ou não, entendeu? Fala a verdade. Mas você pega o Tietê. Tietê veio lá do Aldax, né? Sim. E então, vestiu, uma incógnita, vestiu a camisa e como aí, se não, não o cara que caiu bem, né? Não fosse nada. Continuando com a... Só para fechar nessa linha do Santos, a gente, é claro que na pegada em que o Santos está, não dá para duvidar do que ganhe do Vitória na Vila. E é aquilo que a gente comentou ontem. Pode ser, isso não será impossível, que essa diferença para o Palmeiras caia para 3 pontos. Mas continuo dizendo, duvido, mesmo caindo para 3 pontos, que o Palmeiras perca esse campeonato. Uma atrasadinha na vida do Inter era legal, hein? Ô, RG, tá de brincadeira, mano. Vai pra cima dos caras, mano. Não é questão de ir pra cima. Se o porco tropeçar agora na próxima rodada e a diferença cair para 3 pontos, isso aí não vai te motivar? Mas a questão não é motivar, mano. A questão é que ainda existem 3 pontos e você tem que respeitar. Oh, mas 3 pontos em 3 jogos já é outra situação. Sim, mas não são 3 pontos. E é o porco, mas já perderam pro Flamengo assim em 2009. Não. Pera. Aí vem aquele trauma, vem o fantasma. Aí é o seguinte, aí vocês estão... Gato caldado tem medo de água, velho. Aí vocês estão virando comentarista, aí vocês estão virando... Olha o Zante aí, vai. Vocês estão virando... Não, pera, deixa eu falar. Combinaram com a Atlético. Vocês estão virando... Só faltaria de cantar o We Are The Champion pra você aqui, hein? Combinaram com todo mundo, vocês. Estão virando comentarista de resultado. É preciso ter personalidade. Vocês não podem passar... Personalidade é falar que o porco é campeão. Vocês não podem... Vocês não podem... sem personalidade. Vocês não podem passar o campeonato todo. Campeonato todo dizendo que o Palmeiras vai ser campeão e chegar aqui e criar essa de que, ah, não, o Palmeiras não será campeão. Se o Santos será campeão, campeonato todo, não. Eu ué, acho mas se você que... não acreditar no eu seu time, quem vai acreditar? Depois, agora mas ganhando o Inter. A questão não é acreditar, cara. A questão não é acreditar. A questão é você analisar o futebol e o que está sendo jogado. Mas imagina o Lucas Lima agora ouvindo o programa lá em Santos, junto com o Dorival, e falando, meu, se o cara é santista, não acredita na gente, por que nós iremos acreditar? Mas eu banco... Vou pro São Paulo. Mas, mano, eu banco o meu time desde o começo. É. Eu não banco meu time agora. Agora tá fácil todo mundo falar do Santos. É. Eu queria ver falar do Santos antes. Mas no momento crucial você tá jogando a toalha. Ah, mas que momento crucial? Isso é papinho pra... O senhor é injusto. O senhor é injusto. Eu quero ver falar do Santos antes. O senhor tá generalizando, porque eu lembro bem, isso tá gravado, que eu falei aqui, pra mim, os três melhores times do Brasil são Palmeiras, Santos e Galo. Você... É lá atrás, eu falei. Não, você falou isso quando o Santos começou a recuperar, ficar ali em quinto, sexto lugar. Não, eu quero que vocês peguem uma gravação quando começou eu o campeonato. Eu lembro dessa gravação, é do quando, do tempo. Quando começou o Campeonato Brasileiro, a cápsula do tempo o vai que se falava do Santos aqui? E principalmente quando ele ficou em 17º lugar. Quem é que bancou o Santos aqui? A cápsula do tempo vai dizer muita coisa. Agora, hoje, fazer graça pra torcida é legal. Mas peraí, a cápsula do tempo é uma gravação no papel e as gravações de áudio não servem? Servem. Ah, servem? Lógico que servem. Se o senhor estiver mentindo em relação a mim... Lógico, o senhor vai ficar um programa inteiro ouvindo a gravação. O único time que pode chegar no Palmeiras, Domênico, com relação aos critérios de desempate aqui, é o Santos. Porque o Santos, ele tem uma vitória... Não, mas não dá pra tirar. O Santos, ele tem somente uma vitória a menos que o Palmeiras. E no saldo de gols, o Santos, ele tem aí 3 gols a menos. Mas tira o saldo, mano. Aí é vitória. Não, mas o número de vitórias. Porque se o Santos empatar aqui, por exemplo, o Palmeiras... Empata o número de vitórias, Domênico. Aí que tá. Não, empata, o Palmeiras passam, mano. Não. O Santos, ele tem 20 vitórias contra 21 do Palmeiras. Eles têm que ganhar 2. Eles vão passar. Não, então, mas é que tá. Se no próximo confronto aqui o Palmeiras perde, o Santos vence, já é igual em número de vitórias. A gente tem que partir e pro saldo de gols. Já passa, é o que eu tô te falando. Então, porque o Palmeiras perdendo, ele já diminui aqui o saldo de gols também. Chega, né? Então, o único time aqui dos que estão disputando aqui, ou que poderia agora, disputar... Agora, né, mano? Mas aí que tá, RG. O momento crucial do campeonato é agora. Faltando 4 ou 5 rodadas pra terminar. Mas cadê os caras que bancavam, que até só tinham uma vaga pra ser disputada pra Libertadores? Então vamos ver na sua cápsula do tempo. Vamos abrir a cápsula do tempo do RG agora? Só pra desmascará-lo? Só pra desmascará-lo? Porque jogar as palavras ao vento aqui, ele vai passar a verdade dele. Será aqui. Será que ele acreditava no Santos? Não, porque agora o ouvinte deve estar pensando, putz, o RG é Oda, mano, ele tá falando aí, ninguém contrapõe o cara, porque ele deve ter dito mesmo. O cara deve estar passando tipo um ar professoral pro ouvinte. Você quer antecipar a abertura da cápsula? Se abrir a cápsula do tempo agora cápsula for totalmente conflitante com a declaração dele agora, ele vai ficar numa posição ridícula. Vamos repetir. Peraí, grava aí, ó, 18 e 12. O RG declarando que ele sempre disse que o Santos tinha plena chance. Então, eu espero que ele tenha colocado o Santos como campeão brasileiro, porque pelo discurso que ele fez, ele me passou isso. Fica tranquilo, que tá lá Santos campeão brasileiro, fica tranquilo. Agora, Domênico, quem é que bancou aqui que a terceira vaga tava em aberto? Você. Quem é que bancou aqui quando o Corinthians em quarto lugar, eu disse, não chega em lugar algum. Teve um dia que você falou que estava despencando e você foi zoado pelo quase, Mano. Quase me mataram aqui. E o Corinthians, ele era vice-líder do campeonato. Você falou que estava despencando. Quase me mataram. E o Corinthians era vice-líder do campeonato. Não, ele caiu para quinto lugar nesse dia. Você é um brincalhão. Larga de ser chorão. Você é um brincalhão. Tanto é que eu coloquei essa hipótese aqui para você. Eu peguei e falei, está de brincadeira, RG. Falei, o Corinthians, ele está aí na quarta posição do campeonato brasileiro, você está falando que está despencando. O outro discutiu comigo que o time do Corinthians esse ano ia chegar em algum lugar, era bom. Eu falei, porra, mas peraí. Também saber que o Corinthians vai despencar, que nem prever o futuro do ceguinho no tiroteio. Mas eles não admitiam isso. Para. Eles não admitiam, né? Para, imagina. Vocês são cheios de recalques, cara. É só ver o Corinthians e você fala assim, não, que medo. Por vocês, eu tenho um sentimento de pena com nojo. Quem tem pena... você tem pena mesmo, lógico. Continuando com as manchetes... olha, antes de continuar as manchetes aqui do Estádio 97, lembrando, você pode mandar sua mensagem de áudio para o nosso WhatsApp, 94-353-0150. Pra mim é uma das melhores partes do programa, são as mensagens dos nossos ouvintes no nosso WhatsApp. Ah, muito legal. Muito legal. Chama aí, Bento. Só o Palmeiras. Opa! É o líder. Ó, Palmeiras querendo furar o olho do Galo. Como assim, furar o olho do Galo? O que é? É, segundo informações, a patrocinadora do Palmeiras aí estaria disposta não tem valor. Vai pra cima do Lucas Prato. Esse é bom, hein? Já pensou, Lucas Prato? E tipo, pra ganhar mais que todo mundo, assim, muito dinheiro? Eu já não sei. O Prato deve ganhar o quê? Uns 600 lá, né? Será? Acho que não, hein? Não sei quanto olha, deve ganhar. Mas olha, o prato cairia com uma lua, mesmo porque o Palmeiras vai perder o Gabriel Jesus pro ano que vem. Sim. Então o Palmeiras precisa de um jogador num nível legal, né? Pra disputar a Libertadores aí pra poder fazer uma Libertadores bacana, né? Exatamente. Eu acho que o Lucas Prato sim seria esse jogador. Com certeza. Não, já começa a movimentação pro ano que vem, de algumas contratações. E, como falei, Palmeiras só na quinta-feira contra o Galo. Certo? Com a quinta-feira que vem, né? É, quinta-feira que vem. Essa aqui, muita gente vai. Ah, é quinta agora, não, não é a outra ainda. A outra quinta. Ih, pode esquecer. E o Mina vai embora mesmo. Os caras estão falando. O Mina agora entrou o City na jogada também. Ah, é? Mas o Barça tem a prioridade. Barça? É mesmo? 23 bilhões de dólares. Caramba. Com relação ao prato aí, Domênico, o Palmeiras aí só irá atrás aí do jogador caso consiga negociar o Barrios. Que aí trocaria o alto salário de um pelo outro, né? Exatamente. Ah, sim, o Barrios ganha muito, né? Quem paga é o patrocinador. Você é louco, velho. Maluco quer lá no São Paulo, Lucas Barrios? O cara é horrível. Tá de brincadeira. Olha só, presta atenção. Santos, quer, o Barrios, ele não é horrível. O problema do Barrios é o seguinte: ele não joga. É aquele cara que tem canela de vidro, né? Ah, isso aí não, ele não joga. Quando joga também, não é aquela coisa. Ele não tem muita. Né, seu Bendão? Exatamente. É, nossa. De encher os olhos. Outra, né, Domênico? Ele também não consegue, é isso que você falou, ele não tem uma sequência. Ele não tem sequência, cara. Ele não consegue ter uma sequência. Olha, hoje em dia. Mas ele não é ruim. Vai mal. Não é ruim, entra. Não. Ruim não é. Esse tem muito bem pior. Se o jogador ele é mediano, mas pelo menos não se machuca, já ajuda. Ainda vai. Ainda vai. Esse eu caí do cavalo. Você comprou uma história que nego fala assim, Barros. Todos esses caras que vêm com nome gringo, já fala, ah, é bom, é bom. Não é não, é que eu lembrei num jogo dele que ele acabou com o Palmeiras. Não, mas é verdade. Na Libertadores. É isso aí. E não só esse jogo. Viu, seu Bento? E não só esse jogo, teve um jogo que ele fez pela seleção do Paraguai. Ele arrebentou, cara. Exatamente. Ele arrebentou naquele jogo. Isso. Ah, mas foi contra o Equador. Não lembro quem foi, mas... Venezuela. Mas não importa. Não, se foi Equador... O Equador dele é bom, né? O Equador era o primeiro lugar da eliminatória até pouco tempo atrás. Né? Enfim. Até pouco tempo atrás era a primeira. O Equador em primeiro lugar é o famoso jabuti em cima do coqueiro. Para. Ah, mas não importa. E o Paraguai é o quê? Horrível. E o Paraguai é o quê? É horrível. Então o Paraguai também é ruim? Ruim. Quando o cara joga bem é porque o cara se destacou. Agora, tem aquele detalhe, né? O Barrios, ele se machuca muito e é complicado, né? Ficar pagando uma grana, é meio que o Valdívia, né? Joga. Não, ele é, só que o Valdívia jogava ainda, né? O jogador do Valdívia ainda... Pelo menos ele tem caráter. É verdade. Quem? Então o Palmeiras já tem agora o Keno. Tem. Não, não tem o Keno. Tem. Comprou, já falou. Já, tá é, o Keno. O Keno, o Veiga que meteu o golaço lá na semana. O Veiga. Ah, o do Curitiba? Do Curitiba, que já foi afastado. E segundo, né? O PVC, o Johan. Johan. Da Chapecoense. É bom jogador esse moleque aí. Lá tá bem. É, o Palmeiras, melhor que o Palmeiras trouxe é o Rafael Veiga. O Palmeiras está contratando alguns jogadores aí. É, não é aqueles jogadores que têm nome, né? São jogadores que são promessas, né, Manu? São jogadores, revelações do torneio. E jogadores, Sombra, que talvez não custem tão caro assim, né? É. É como fez com o Tietchan, por exemplo. Caso do Moisés. Agora, também você acha não que a chegada desses atletas, por exemplo, pode dar uma esmorecida, por exemplo, que nem no Rafael, Roger não. Guedes, que tá lá. Não acho isso, Sombra. Porque o cara fala assim, pô, minha chance, agora dá. Não acho. Agora moiou. Acho que o ano que vem... O cara já vem, viu o colete de reserva. O ano que vem é outra história. Isso é maligno. Não tem nada a ver. Tem que pensar no coletivo, cara. Não, mas não tem nada a ver isso aí, não. Mesmo porque o elenco do Palmeiras é muito grande. E eu tenho certeza que tem alguns jogadores aí, eu não vou lembrar agora, mas tem muitos jogadores que o contrato vence agora. O Palmeiras precisa trazer peças de reposição pra poder também, né, disputar uma Libertadores num nível alto. Não adianta você ir pra Libertadores com um time fraco, você toma pau. Não tem conversa, velho. É assim que funciona. E agora vamos esperar, né, seu Ben? Dez dias, né? Oito, nove dias ainda, meu Deus. Fica naquela ansiedade, aquela queimação, vida, né? Eu vou dizer, viu? Uma queimação no corpo. Que isso, velho? Queimação antes? Tá queimando, que isso, seu Ben? Tá aquela... Eu tava jogando a Premier League, agora você tá queimando, velho. O que tá queimando aí? Aquela queimação, aquela... Aquela... Sabe, aquele... Azia, isso chama azia. Exatamente. Isso chama azia, é. Tá, de vez em quando, que você lembra do jogo. Esofagite. Exatamente. Sombra sabe. E às vezes é ataque do coração. Tudo com it, velho. Aí que vai. É, tem ataque do coração que o cara acha que tá tendo uma azia. Um amigo meu foi assim. Foi assim? Aspirina e morreu. Foi a aspirina que fez mal. Os amigos do Bento ainda. Isso é louco. Verdade, meu. É igual o cara, o cara que dá PT, aí o cara vai pronto-socorro e fala, pô, o gelo tava ruim. Amigo do seu Bento, o gelo provavelmente a culpa não foi aspirina. É. Não, não foi isso. Ele falou assim, possivelmente foram outras coisas. É antiácido. Ele falou, não tô bem. Aí vou ficar no antiácido. Tomou um antiácido. Morreu. Subiu. Subiu. Foi pro saco. Que horror, cara, né? Cara, que a família é o ouvinte do programa. Nossas condolências, ainda que atrasados. É. Estádio 97 da Energia, 97 FM. Ó, liga aí, manda sua mensagem via WhatsApp. 94. Agora todo mundo que tiver azia hoje vai achar que tá morrendo, né? As pessoas são sugestionáveis, Calma, gente. São sugestionáveis, é verdade. Eu já fui muito. Seu Bento já saiu botando a mão na barriga. Né? Já fui muito, mas eu me tratei. Você vê aqueles programas que ficam falando de doença? Todos. Mas você não ficava... Todos. Ah, eu também tô com um negócio aqui. Já, claro. Acabou de já. Tem um programa que passa na Globo de manhã que só 99% faz doença, das vezes é só psicológico. Ah, só. Daquele que fala passa de manhã. Que esse programa é maldito. Eu não vejo. Esse programa é maldito. Deus que me livre. Esse programa faz mal. Esse programa faz mal. Faz mal. O cara fica falando, é doença, tô com uma dor aqui, aí você tem um sintoma. Não, tá aí louco. Todo mundo fica mandando mensagem, nossa, mas eu tenho isso. Então, meu, errado. Esse programa é tão mal quanto você consultar a internet pra saber problema, terrível isso aí. Ó, liga aí, manda sua mensagem, 94-353-0150, 94-353-0150, Estádio 97, tem oferecimento do Extra. Você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. E segura o coração, hein? Sabe por quê? Porque amanhã é dia de jogo. É isso aí. É dia de chamar os amigos e a família para sua casa, tomar a Brahma bem gelada e ver seu time dar show de bola. Os craques do gramado vão entrar em campo para a rodada do campeonato. Mas e você? Hein? É hora de fazer as compras e organizar a torcida. E para isso não pode faltar Brahma. Presta atenção. O Extra Gol tem ofertas imbatíveis para você curtir o futebol com seus amigos e a família. Porque você sabe, quando o assunto é futebol, amigos, família e Brahma, o Extra é o dono da bola. Então você já sabe, hein? Você já sabe, hein? Escale Brahma para sua torcida e comemore. Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Você merece Extra Gol, você merece Extra Economia. Mas lembre-se, hein, bebê? Só com moderação. E hoje estamos recebendo, como a gente está fazendo aí nos dias de novembro, homens. Mas hoje não é só um homem, é um garoto ainda muito jovem. Cabelo prateado. De cabelo prateado. É verdade. MC Gui. E ele tem 16. O cabelo do Zé Antônio aqui da rádio, do dono da rádio. Ele já tem o cabelo do dono da rádio. E ele tem 16. O Zé, ele mete um balaiagem, né, velho? Como assim, 16? Ele tem 16. 16 anos, 16. Estamos recebendo aqui, de Santo Amaro, estudante, Lucas Belotti. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado aí, obrigado. Uma honra estar aqui com vocês, sempre escutando aí. Grande honra estar aqui. Legal, velhinho. Prazer legal, é bacana. Boa, Lucão. Você com 16 anos, 16. Já sabe da importância dos exames de próstata? Ainda, tomara que eu nunca precise saber, né? Mas ainda não. Ah, mas você tem que saber da importância dos exames, sim. Ah, da importância. Um dia você vai ter 40 anos. Ah, a importância a gente sabe já. Ainda falta bastante tempo. Quem é esse que tá aí fora? Meu pai, esse é meu pai. Teu pai? Pergunta pra ele a importância. Aí pergunta pra ele. Tipo, constranger ele agora. Não, imagina. Vai constranger. Isso é uma bobagem. O RG já fez aqui ao vivo, não acha? Já? É, eu vou falar quem é que fez. Vamos fazer? E aí, Lucas? Como assim vamos fazer? Aqui no ar? Você é louco. Ô, Lucas, e aí? Que time você torce? São Paulo. Tricolor? Tricolor. E aí, cara? O que você tem pra falar do Tricolor? Tá feliz? Semana certa, né? Semana certa. Escolhi a semana certa pra vir. Agora eu tô feliz. A gente passou... Muito nervoso esse ano aí. Precisava muito, né? De alguma demais. Coisa pra... Que ano ruim, hein? Começou o ano bem, a gente achou que ia, mas... São Paulo parece sempre assim, ilude. Nem sai do lugar no final. Você passou a torcer pro São Paulo mais ou menos em que ano? Porque você é novo, 16 anos? Desde que eu me conheço, São Paulo. Gente, tá pensando em mudar? Você pegou aquela época boa lá, de tri brasileiro, campeão mundial. Eu vim ali, dos 8 aos 10 anos ali. Foi aquela época que na escola vira modinha, né? Ah, ali era... Era honra, né? Vocês não podem. Você chegou a pensar esse ano em mudar? Falar, pô, chefe, tá louco. De jeito nenhum. Tem que ficar atrás. Todo mundo tem ano ruim aí. E na tua família, todo mundo é São Paulino? Todo mundo é São Paulino. Pai, tua mãe? Meu pai e minha mãe São Paulino. Oh. Que legal. E você, pra você hoje, se você falasse assim, melhor jogador do São Paulo hoje, quem é pra você? No momento, acho que o Cuiva tá jogando bem, mas... Pra falar, Rodrigo Caio, acho que o melhor jogador, tecnicamente falando, o melhor jogador de São Paulo. Rodrigo Caio. Rodrigo Caio. Na minha seleção do campeonato que eu fiz aqui, já tem Bufarini, Maicon, Rodrigo Caio, já tem o Cueva. Aí o resto das posições dá pra pôr os negros aí do Palmeiras, do Flamengo, do Atlético. Sempre, acho dá? Que a seleção é as 11 de São Paulo e mais as reservas aí, pode colocar alguém. A seleção do brasileiro é essa aí, é Bufarini. O Denis, acho que fez por merecer já uma posição. Com certeza, até o Chaves. Vai, vou dar uma chance pro Jailson aí do Palmeiras, foi bem, vai. Uma chance pro Jailson. A seleção do melhor do Brasil? Tô falando. O louvável do... Tô falando, o melhor do Brasil, é isso mesmo que você louvável tá louvável do Rodrigo Caio foi ele... Tô falando, ué. Palhaço. Não, Bufarini, quem tem lateral Bufarini, na seleção? Bufarini, beleza, acredito. Não, mas agora... nosso lateral de seleção. O Corinthians tem o prego, quem? Chupa. Fagner, mas consegue. Ah, para. Ué, não importa. Mas no confronto tempo, domingo já ficou provado que o Bufarini é melhor que o Fagner. O Fagner tá lá, no seu nosso cego. Chupa. Tá lá no bolso. Chupa, não, mas uma coisa admirável do Rodrigo Caio, do garoto, foi a volta por cima que ele deu, né? Com toda aquela tempestade pra cima dele, aquela coisa de ser chamado de jogador garoto de condomínio. Jogador de condomínio. Jogador de condomínio, cacete a quatro. O garoto segurou bem a bronca ali, né? A Olimpíada fez muito bem pro Rodrigo Caio também. Foi bem mesmo. Jogou ao lado do Marquinhos também, que é um moleque igual a ele, experiência de exterior, acho que ajudou ele bastante. Olha, o Rodrigo Caio, ele tem a mesma chance de seguir na carreira como o Marquinhos e alcançar os mesmos times, eu acho. Eu também acho. A única diferença é que o Rodrigo Caio tem mais... jogou mais tempo aqui no Brasil. O Marquinhos saiu... Saiu cedo, né? Porque ele foi revelado um time que não queria mais ele. Depois daquela Copa São Paulo que o Corinthians ganhou... Ele não queria mais o time, então. É, ele fez o gol na final lá da Copa São Paulo e saiu logo depois. É verdade. Amigonzinho, né? Porque amigonzinho, 16 anos, né? Amigonzinho. Apesar que eu acho que ele é maior que eu até, mas é amigonzinho. Lucas Belotti. Tem nome de artista sertanejo, né? Velho, Lucas cara, Belotti. É Belucci e Belotti. Lucas Belotti e Belucci, essas coisas, né? Verdade. Meio sertanejo também. Você já tá de férias da escola? Né? Não, ainda não. É 16 anos, tá aqui? Segundo ano? Segundo ano. Vai fazer o quê? Eu pretendo fazer jornalismo. Jornalismo. Não. Fala sempre pertinho do por que microfone. Não, deixa o rapaz isso, como não. Você tá louco? Não, faz que nem o Mota, educação artística. É, Vai lá. Fica fazer trabalho de pontilhismo, mosaico, jornal molhado, faz essas coisas aí. Não, mas é legal também. Educação artística eu gostava bastante. Ué, tem é abrangente pra várias áreas, velho. É, tô vendo. Design, você não soube usar, né? E você não soube usar. Eu tô aqui. Você não soube usar. Eu tô aqui que nem vocês, seus contos. Só que eu não fiz educação artística. Mas eu fiz. Azar seu, chupa, não tá usando. Eu acho que eu tô. Aqui eu sou o quê? Um artista. Você é o desvio do caminho. Ué, eu sou um artista, velho. Eu tô aqui. Não fala mais que você fez belas artes. O pessoal lá fica envergonhado, mano. Não fica não, velho. Fica envergonhado. Chamaram pra me dar uma palestra lá. Chamaram? Não, para. Para, Mota. Fiquei com vergonha. Aí você ridiculariza mais ainda a faculdade. Não, para. Eu falei que não. Melhor não, né, mano? Para. Eu falei melhor não. Você tem de pai ligando filho? O que, que você disse que você queria fazer? Esquece isso aí, não. Você tá louco? Mas, ô, Belotti, fica à vontade. Vamos conversar bastante aí durante o programa, tá bom? Valeu, valeu. Beleza? Não se intimide. Deixa o mano intimidar, que o mano gosta de ficar falando umas baboseiras. Mano tá sem moral nenhuma. Sem moral nenhuma. Eu tenho moral, peraí. Se o campeão brasileiro não tem moral pra falar nesse programa, você quer falar o quê? Dezembro. Não importa, até acabar o campeonato, Corinthians é o campeão. O mano tá parecendo aqueles negocinho de álcool gel em porta de restaurante. Todo mundo passa a mão ali. É, dá uma passada de mão aqui, ó. Ah, juiz! Vai lá, Mota, ele te chamou. Eu não, o time hoje tá igual semáforo de pedestre. Coalhada aqui, ó. Ah, gosto de coisa boa. Acabada de prego. Meia boca, tô foda. Vamos ao telefone 3284-7097. Hoje apenas ouvintes virgens. Dedinhos virgens. 3284-7097. Ouvintes que vêm no oferecimento de HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Extra! Você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. E English Live. Inglês ao vivo pra você mudar de vida. Toca, Asdrubal! Asdrubal. Ah, não. Como assim, ah, não? Puta, não aguento mais isso. Uma vez fiz um brinquedo no terreiro. Foi Jacó e Jacózinho, velho. Ah, não. Não pode ser. Pegaram aí um... pendrive do velho. Puseram essas porra aí no ringtone do Astro. Jacó é Jacózinho, mano. Jacó e Jacó. Direto da hebraica, mano. Direto da hebraica. Alô! Eles iam fazer show lá esse final de semana. Alô! Quem fala? Alô! Quem Marcos fala? Marcos César Simão. Como? Marcos César Simão. Fala, Marcos, tudo bem, meu? Tudo jóia. Jóia. Consegui baralho. All in. E aí, Marcão, quantos anos você tem, velho? 4.3. 4.6. 4.6. Será que a gente é 4.6 hoje? Como é que fica? É, o Simão é SP, né, velho? Ah, assim, sensacional! Vai por onde der. Aí salvou! Salvou! Salvou! E o Simão fupou no sábado, hein? Ai, ai, ai. O Simão. Simão. O Simão fupou, hein? Ah, se lascava. Simão. Então, bateram na tua casa lá hoje, mano? Por quê? Ah, estavam com um monte de mandado de prisão aí pra torcedor do Corinthians hoje. Os caras que ameaçaram a juíza lá, né? Pô, também, eu vou te falar. Mas também vocês viram o que ela fez? O que ela fez? Prendeu os caras que são culpados. Não, na boa, mano. Eu acho que você tem que manter preso quem cometeu atos ilícitos. Por exemplo, tem muitas pessoas que estão ali, inclusive um advogado já provou por A mais B, que o cliente dele ali, inclusive é o André Tavares, o cara não participou de nenhum tipo de conduta ilícita. Porque na hora que começou... Mano. Mas é que tá, Sombra. Na hora que começou a pancadaria... É, tem imagens do metrô mostrando que ele tá ainda na estação, cara. Então, eu sou a favor aí de você desmembrar. Eu acho que nenhum processo você pode julgar de forma coletiva. Tem agora que atribuir... é o Mano Supremo Tribunal. Agora não, mas tem que é verdade, desmembrar, cara. Tem que fatiar... Mas é que tá, Sombra. Eu acho extremamente injusto uma pessoa pagar por um crime que ela não cometeu. Injusto, se ela cometeu determinado crime, ela tem que pagar por aquele crime. Você não pode colocar a ela, imputar talvez a ela, a responsabilidade de 6 ou 7 crimes. É, se ela bateu no guarda, tem que pagar de acordo com a agressão que ela cometeu ou algum ato ilícito que ela tenha cometido. Agora, não é o caso do cara. O cara tá preso, é um pai de família, de forma injusta. Tá, mas isso, mas não é só isso esse não faculta, caso, né, mas isso não faculta o direito de que agora alguém daqui... Não, tá errado também ficar ameaçando a mulher. Vai ameaçar a juíza. Não, não é só ela. Ameaçar o marido dela, a família dela. E a ênfase na defesa de um inocente é muito maior do que no ataque de não sei quantas dezenas de culpados. Não, pelo contrário. Eu sou a favor das pessoas que cometeram crimes ali, serem responsabilizadas, Sombra. Tanto é que eu critiquei aqui a conduta. Quantos ali são seus amigos? Nenhum. Ah, para, vai. Nenhum, cara, nenhum. Nenhum que você tem WhatsApp? Nenhum. Nem, inclusive, um dos que foram... Foi seu tempo, né, mano? Verdade, nenhum. Um dos que foram presos aí, parece que tava no mesmo caso que Kelvin, mano, né, mano? O mano ia pro Rio, visitar, fica ali atrás do vidrinho. Não, mas eu não fico criminalizando ninguém, cara. Eu acho que as pessoas, elas têm o direito, aí, inclusive até de errar. O fato do erro não quer dizer que ela não tenha que ser punida. Tem que ser punida também. Da mesma forma que existe excesso por parte de policiais, eu já critiquei aqui de forma veemente inúmeras vezes, eu também critico quando o torcedor ele pratica alguma imbecilidade na arquibancada. Mas vocês arrumaram esse Mano Supremo Tribunal aqui, não é verdade, velho. É que vocês são a favor aí de colocar todo mundo num balaio e fuzilar todo mundo. Ah, coitado. Vocês são a favor aí de colocar todos numa cruz e apedrejá-los. Eu não, cara. Eu não. Coitado. Eu não. Tá bom, vai, Domênico. Vai, segue, Domênico. Queria ver se fosse na pele de vocês que tivesse ardendo. É por isso que eu não ando com gente. Mas a gente não faz isso. Eu não ando com gente que não presta. Não. Vocês nunca foram abordados aí de maneira equivocada? Juro por Deus que não, cara. Ah, que vocês estão andando nesses picos de paquito aqui, você não toma enquadro mesmo. Vai andar lá quebrado lá que você vai ver. Você tomou enquadro na rua de trás aqui, ó. É mesmo, você tomou enquadro aqui no jardim. Eu acho que eu fui a única pessoa que foi enquadrado na Alameda Franca. Aqui? Aqui, mano, acredita, mano? Na minha frente. Aí acredita, também, vou te falar, hein, velho. Também gosta, hein? E o maluco ia embaçar na minha, o maluco pesado. Olha, na pinta minha, do. Isso não é daqui, não. Você também gosta, hein, velho? Não, e o maluco, tipo, esse carro é teu? Eu falei, ué, lê no documento. E o maluco puxou o telefone. Mas é um arrogante, velho. Como é que ele responde? Arrogante não, RG. Eu fui abordado. Arrumar confusão, o cara revistou meu carro. Aí você ele pegou e falou, esse carro é seu mesmo? Ele já tinha puxado no Copom. Ele tava com a minha habilitação na mão. Não é que do nada ele falou, esse carro é teu. Se ele tivesse feito isso de maneira educada, eu responderia. Ele tinha visto o documento do meu carro, ele viu a minha habilitação, ele puxou no Copom, e mesmo assim ele veio perguntar, esse carro é teu mesmo? O documento é na tua mão, velho. Você tá com a minha habilitação e com o documento do meu carro. Ah, mas vai saber se o seu documento não é falso. Ué, ele puxou no Copom, bateu o que era meu. Vai saber. Com essa carinha de bonzinho. Não tô nem aí, velho. Eu penso assim, mano. Com essa carinha de diz que vai pra guerra e etc. Não, malandro. O bagulho é o seguinte, Sombra. Eu respeito todo mundo. Essa coisa de Rambinho da Vila Maria, não, né? Não, pelo contrário. Eu sou um cara extremamente educado. A partir do momento que o cara me dê respeito, ele vai receber respeito. Deixa eu falar um negócio. Simples assim, velho. Humano diante de um policial, essa história que vai com respeito, imagina. Ele já vê o policial como inimigo. Imagina. O humano é assim. Imagina. É, já criou um trauma. Ele já vê como inimigo. Já criou imagina. Um trauma. Aí o cara já... vai falar e ele já dá aquela intimada. Imagina, velho. Imagina. Ô, Bá, tô errado, Bá. Mas na boa, mano. Ele mudou muito. É, eu mudei. Mudou? Eu acho que mudei, mano. Mudou muito. Ô, outro dia eu ficava meio enquadrado, Domingo, que eu tava ali na 23. Eu ia pegar o acesso pra 23. Eu tava com a minha mulher e com a minha sogra, velho. E aí? Velho, o cara mandou encostar, velho. Não, mas é que tá. Eu não sou a favor da abordagem. Com as duas, Sombra, eu não sou contra a abordagem, cara. Eu acho que a princesinha da moto. Eu acho que o policial mandou se encostar, e aí? Então, aí mandou encostar. Você encostou. Aí eu cheguei lá, encostei. Aí o cara, documento do carro. Você tá sozinho no carro? Eu falei, não, tô com a minha namorada e com a minha sogra. Aí coloca a lanterna assim, beleza. Documentação aí. Habilitação e o documento do carro. Tá bom, tá aqui. E aí? Aí o cara começa a olhar, documento, olha pra minha cara. Claro. Olha o documento. Vê olha se pra é a mesma minha pessoa. Cara. Tudo bem, até aí beleza. E aí? Eu lá, mó vontade de mijar, velho. E o maluco lá. E aí? Desce do carro. Ah, velho, eu tô com a minha mulher e com a minha sogra, velho. Desce do carro nessas horas. Você falou o que pra ele? Revistar, se você não tá portando droga. Revistar o quê? Você falou o que pra ele? Você podia estar cheio de droga no bolso? Você é louco. Eu cheguei pro cara e falei, velho, tô com a minha mulher e com a minha sogra, velho. Ele desce do carro. Eu desci, velho. Só que aí, não, mas aí, é que a porta... Pede. É que aí eu fiquei meio, um pouco nervoso. Aí a porta foi um pouco mais forte pra cima dele. Ah, eu fui foi mais forte. Ah, é, um pouco mais forte. Ah, mó vontade de mijar também. Achou que era a geladeira da casa dele. Você jogou a porta no cara, velho. Não, joguei não. A porta precisava ser aberta. Ele não pediu pra eu descer, eu abri. E aí? Ah, ele revistou meu carro, mano. E foi naquela época da Copa, tava cheio de figurinha no meu porta-mala, mano. Aí essas figurinhas aqui. Esse taco de beisebol. É tudo. Mano. Não, é tudo ele quer saber? Ah, então. Falei, joga o beisebol. Ele falou, mas o taco tá novinho, né? Eu falei, tá novinho. Ué, se eu tivesse com uma Acabei chuteira lá, ele ia perguntar se eu sou jogador? Ué. Podia, ele perguntou das figurinhas. Então. O cara quer saber de tudo. Só faltou ele falar, você tem o Neymar repetido aí? Parabéns ao policial. Parabéns ao policial. Porque a mulher dele e a sogra podiam azar, ser né, pessoas que estavam sendo vítimas de um sequestro. Tá certo? E elas, assim, às vezes a pessoa fica com medo de estar... Eu dirigindo o carro, uma pessoa que tá sendo sequestrada no banco de trás, que pode abrir a porta do farol e embora. Se o seu parceiro tá em outro lugar com alguém da família delas, não sei. Você é louco. Elas ficam com medo de agir. Viu a princesinha da Moca? Falou, Vê se aí, cheio de cicatriz na testa. Para. Mas isso aqui são marcas de um guerreiro, cara. Então. Marcas de um guerreiro. Aí vê a princesinha da Moca, falou, quer dizer, se o Ribéry morasse aqui, ele não ia andar em São Paulo, então. Aí ia tomar enquadro também. Não, mas eu respeito muito o trabalho da polícia. Inclusive, Sombra, eu acho até legal. Mas aí ele liberou de boa. Tem que dar enquadro mesmo. Já tomou enquadro, estranho? Mas aí, já tomou enquadro? Não, libera, porque daqui não tem BO, mano. Você já tomou, estranho? Ainda não. Ainda não, né? Olha, mas virgem de enquadro, velho. Maluco, virgem de enquadro. Mas o humano, quando tinha a sua idade, já tinha uns 10. Passagem pela Fundação Casa, então. É, era osso. Mas é que tá, o RG, por exemplo, eu com a minha moto, eu, se fosse policial, eu me pararia. A sua moto é verdade, mano. Moto de bandido, né? A sua moto bandido, é. Isso aí. Não, aí eu pararia. É camuflada, mas... velho. Aí que tá, Domenico Gato. Mas, por exemplo, eu de carro arrumadinho, eu passo pelas blitz, mano. Mas os caras embaçam na minha, mano. Os caras embaçam. Ah. Mas, ó, eu de moto, eu me pararia. Aí uma vez eu perguntei, esse eu falei, cabelinho raspadinho, você esquece. Uma vez eu parei Sabe por que você não passa? É porque você fica encarando os caras. Imagina, meu capacete é escuro, o cara nem sabe se ele tá. Uma vez eu consegui tomar enquadro duas vezes na mesma noite, cara. Eu tomei enquadro na Gaviões e na ponte da Vila Maria. Não pode ser. Tomei dois enquadros na mesma noite. Todo mundo tá errado. Não, aí eu falei pro cara lá, pro policial na ponte da Vila Maria, eu cheguei pro cara lá, o Domenico. Eu falei, meu, acabei de ser parado ali na marginal. Aí o cara pegou e falou, não tem problema não, encosta aí que a gente vai ver se foi feito o serviço direito. Não tem problema não, a gente confere aqui. Se tiver feito o serviço direito lá, você vai embora do mesmo jeito. Eu falei, então tá bom. Aí eu perguntei pro cara, falei, meu, para em todos, cara. Aí falou, por que será, né? A moto desse jeito, com essa cara de folgado. Ele falou isso? Falou. Mas é exatamente isso. Mas eu não tenho isso. Cara de folgado. Ele deve olhar pro policial. Eu falei, eu tô de capacete, como é que você sabe? Com arrogância, né? Os caras param mesmo. Imagina. Tá, eu gosto da polícia, RG. Apesar deles acharem que não, mas eu gosto da polícia, cara. Olha, o e tipo aí, do mano... Eu gosto dos bons policiais, cara. Eu conheço o mano, que ele deve fazer umas birras com esses guardas. Não, faz. Deve eu não tenho peitar, dúvida. Ser arrogante. Imagina. Você não gosta da polícia. Imagina, velho. Uma vez eu fui enquadrado pela Tática, velho, ali na marginal, mano. Os caras da Tática me fecharam assim, ó, jogou a viatura em cima. É mesmo, é? Com a moto? Aí eu falei, não, tá de carro. Eu falei, ih, mano, azedou, vou tomar um tiro aqui. Aí o maluco veio, Aí ele olhou assim e pegou e falou: oi, tudo bem? Boa noite. Aí eu falei: boa noite. Ele falou: por gentileza, sua habilitação. Aí entreguei a habilitação, ele pegou e falou: me desculpe pela forma como abordamos o senhor, mas a gente tá com uma suspeita de um carro nas características do seu. Mas aí beleza, né? Aí tudo bem, normal. Mas o cara me tratou com uma educação, o maluco chegou barbarizando assim, mas lógico, na dele. Mas me tratou com uma educação. Esse tipo de abordagem, Domênico Gato, não ligo, velho. Não ligo, porque eu acho que não tá escrito na cara de ninguém. Olha, se o cara tá, é bandido ou não. Tá, o policial tá na dele, é, tem que abordar, viu? Mesmo. Não, lógico que é. Tá do outro lado. Não, o cara vai abordar, ele não sabe o que, que vem de dentro do carro. Não, mas isso eu concordo. É. Eu acho que tem que haver abordagem. Inclusive, tem que haver mais abordagens na cidade. Boa, tem que haver mais. Porque esse tipo de conduta aí, abordagem da polícia, é benéfico pra todo mundo. Porque numa dessas o cara vai pegar um vagabundo. Mas eu só sou contrário ao abuso, mano. Quando o cara chega querendo te esculachar. Mas não se precisa, eu, né? Se eu sou policial, eu enquadro todo dia. Vamos falar mesmo com o Simão, o medo, estranhinho. É o estranhozinho aqui, o estranho tá chocado. Assustado, é assustado. Não fica nervoso, não. Ô, calma. Marcos. E aí, sogra? Que time você torce, Marcos? Sobe o hino aí do nosso tricolor. E você já foi enquadrado, velho? Onde você mora mesmo? Eu moro na Vila Mascote. Vila Mascote, mano. Mascote? É Zona Sul, né? Não, Zona não. Sul também. É, Zona Sul. É, não tem enquadro. Você começa a tomar mais enquadro ali pra frente do Jabaquara Interlagos. É, aí. Sim. Pera aí. Perto da Mascote não tinha a favela do Buraco Quente? É, é verdade. Tem sim. É a favela Alba. Da Alba, não é? É, tem quadro sim, mano. Bravo, bem. Mas começa a ficar pior. Ó, eu fui buscar outro dia uma calopsita. O Benjamin me explicou tudo que é lugar de São Paulo. Ó, outro dia eu fui buscar uma calopsita lá na Pedreira, mano. Lá o bagulho é embaçado. Lá é feia a coisa. Eu fui coisa, lá na Pedreira pegar uma calopsita. Lá é embaçado. Foi. Ah, você mandou alguém, velho. Nada, Marcos. Fui lá, mano. Domingão. Diz aí. Fui mostrar a realidade pra minha namorada. Falei, você não quer o bagulho? Ô, Marcos. E aí, me diz uma não coisa. Não quer voltar nunca mais, né, mano? Então, primeiramente, né, assim... Tem dia que eu tento fazer 200 ligações e não consigo. Hoje eu consegui na segunda. Que bom, que bom. E assim, parabéns pelo programa, porque assim, foi o primeiro que colocou um comediante igual o Mano. É. Eu? Que foi copiado por todos, né? Porque todo programa vai ter um comediante, então... É. Mas eu não sou comediante, não. Eu sou realista. É, o Mano é o comédia. O Mano não é comediante, ele é comédia. Ele é comédia. É diferente. É o comédia. Esse é comédia. É o comédia que venceu na vida. Não, mas os caras acham que é zoeira, Motinha. Essas paradas de enquadra, esses negócios. É tudo verdade, velho. Comigo, eu vivo na pele, velho. Tem cara que fica imitando por aí. Você é meio cara um reality, né, mano? É, velho. Ah, mano, eu. O estádio 97 é meio um reality. É lógico que é, todo mundo sabe o que acontece. É tipo reality, né, meu? O cara quer saber tudo. Todo mundo gente sabe que Domênico, sábado à noite, tá um casamento aí. Sabe? Sabe que você tá comendo, todo mundo sabe tira que foto. O Mano, depois de um cheeseburger, vai tomar enquadro da polícia. Vai. Que o Benjamin tá dando helicóptero. Que o Benjamin tá no helicóptero. Oi, fala, meu. Eu lembro dele desde quando o Marcão, meu xará, o irmão dele ia aí falar, pô, tem um irmão assim, corintiano. Eu já ria da história, cara. É verdade. E o irmão dele é mais reality ainda, é impressionante. Não, o irmão dele é uma figuraça. Ele? Marcão não pode estar no ar. Figuraça, pena que o Marcão não pode estar no ar, porque senão o programa ia ser engraçado. Marcão é especial. Pena, o Marcão. Pena foi a torcida única, hein, ô Souga? Oi? Pena foi a torcida única, sábado, hein? Pô. Oh. Não, camarote único. Camarote único. 4 mil de 4 lá pra fazer o exame, né, meu? Ah, é verdade. Ele tava com pena que foi a torcida única agora, porque não pode ter mais, não. Ah, entendi. Agora a torcida única. Mas, ô Marcão, tamo aqui também com o Estranho no Ninho, Lucas Belotti, né? Nosso... Lu Belotti, nosso artista. Ouvinte mirim. Nosso youtuber. Ouvinte... É o nosso sub-17 aqui do estádio. É o nosso sub-17. É São Paulino também. Queria perguntar pra vocês, e aí? Quais são as posições que vocês acham que o São Paulo precisa contratar pro ano que vem? Bem, primeiramente é um goleiro, né? Assim, já teve toda a chance lá, quando o Rogério, a diretoria já sabia que não ia dar, aguentar o tranco. Acho que nós perdemos muito o ano por causa dele, assim. Acho que muitas falhas seguidas, né? Porque eu que vivi Zete, Gilmar. É. E até alguns anos bons do Rogério, também que eu não sou muito fã do Rogério. Sim. Mas, assim, deixou a desejar, né? Eu acho que a gente perdeu muito clássico por não ter o goleiro à altura dos outros. Você concorda, ô Estranho? Acho que sim, acho que sim. Acho que o Denis não é um goleiro... Confiável? Inaceitável, né? Mas não é um goleiro de, acho que do nível de São Paulo. É muito irregular, tem partidas muito boas, tem partidas muito ruins, mas acho que acaba pesando. Mas é triste dizer pra vocês, vai ser ele o goleiro do ano que vem, pelo menos que começa 2017 vai ser ele. Alguém falou em algum lugar que eu tava lendo até, falou assim, que a gente precisa de um goleiro que faça milagre às vezes, né? E o deles não é esse goleiro. Ah, eu vi ele fazendo uns milagres esse ano. Eu também achei que ele fez algum. Eu vi ele fazendo uns milagres, o problema é que ele falhou em bolas. O Santos entregou duas. Ó, vocês não gostariam do Jefferson? O goleiro do Botafogo, que não tá jogando? Eu não gosto desse cara, velho. O Jefferson pega muito. Acho que só joga um ano também, se vier, né? Ah, mano, o Jefferson é bom goleiro, hein? Um ano, mas eu gostaria, sim. Então, porque o Jefferson, cara, é claro, a gente não pode cravar aqui que ele vai voltar em alto nível, porque depois de uma lesão que o cara fica parado tanto tempo assim, é sempre uma incógnita. Mas, querendo ou não, cara, o Jefferson é um goleiro aí conceituado, cara. É um goleiro que vestiu camisa da seleção brasileira. É um goleiro aí que hoje, ainda mais diante da aposentadoria do Rogério Ceni, é um cara que poderia chegar com know-how, cara. É um cara que poderia chegar ali, inclusive, suprindo essa ausência. Né? Porque o Denis, cara, não é que ele é mau goleiro, mas eu acho que o peso dele substituir o Rogério, o cara acusou o golpe, Motinha. Ele sentiu demais essa pressão, cara. Uma coisa que não pode acontecer, e eu já vi comentário de diretor, né? Até o Marco falou que o cara ficou 7 anos na reserva do Rogério, então ele merece essa chance. Isso não pode, velho. Quer dizer, porque ele ficou lá, então agora, sabe, se ele não tiver justificando a posição dele, ele tem que ficar. Isso aí é absurdo, né? Um dos goleiros que vai estar no mercado, que eu não sei se vai acontecer, eu não sei nem até se o Dodô sabe, o Jairus vai renovar com o Palmeiras, Domênico? Porque o contrato dele acaba em dezembro, né? Não tenho a informação, mas eu acho que sim. É claro, opa. O cara vai ser um dos heróis do título, você tá louco. Até porque o Palmeiras não tem goleiro reserva, né? Depois do que esse cara tá jogando no Palmeiras... Volta, né? Não, o prazo volta, mas... Acho que o prazo é voltar aí, a jogar, Domênico? E aí, cara? Vai jogar? Prazo volta, quem deve ser o titular? Prazo volta e joga. Volta? Vai, Jairus? Tadinho do Jairus. Se fosse o Marcão ia falar... Não, deixa o Jailson lá, eu vou ficar aqui no banco. Marcão fez isso uma vez. Vendo? O Marcão ia ser humildão. Último jogo, gente, do título, joga quem? É diferente. É diferente, vocês estão falando uma coisa diferente da outra. Mas o Prass é ícone, né? Eu acho que o Prass é ídolo. Não, né? É isso, o Prass tava lá quando o time caiu pra Série B, igual exatamente. O Marcão, é mais ou menos o que o Marcão fez. É. Como é que você vai... Porque o cara jogou esse campeonato, ajudou o time, beleza. Nossa. Claro, ele tá lá pra ajudar. Agora... Você não pode substituir um ídolo do time, está louco? Exato. Ah, depende, se tá mal. É igual o Rogério Ceni. Ah, mas eu acho que quando ele machucava, aí entra um que melhorava e depois volta, o que você faz? Mas peraí, você tá colocando no mesmo patamar o Marcos e o Fernando Praz? Não estou colocando no mesmo nível, mas... Não dá pra comparar. Não dá pra comparar, mano. Eu comparo o Fernando Praz pro Palmeiras hoje como o Cássio pro Corinthians, cara. E o Cássio, goleiro campeão da Libertadores e Mundial, entendeu? O Cássio, ele teve a sua importância, como o Fernando Praz também teve a sua relevância, mas na boa, eu não defendo esse negócio. Uma coisa é você pegar e colocar, vai, Marcos e Rogério Ceni, beleza, são dois ícones dos times. Agora, o Fernando Praz, o Cássio, eles precisam matar um leão por dia e provar que tem competência, porque eles não podem ser comparados aí a esses dois que a gente acabou de citar. São opiniões, claro. Claro, claro. Cada um tem uma opinião. Vocês me perguntaram pra mim, não, me perguntaram. Mas eu queria saber dessa opinião que eu não sou, sabe. Eu não sou o treinador, não sou, mas se sou eu o treinador, aí o prazo volta. Você acha que o Jailson já encara, tipo assim, puta, já foi o bônus da minha vida, se eu voltar pro banco agora, tô no lucro, não é? É, no último jogo podia colocar meio tempo cada um, né? Ele podia ir pro Tricolor, Sombra. Não. Não, nada contra o goleiro, pelo amor de Deus. O goleiro do Inter é muito bom. O Jailson, pra quem não sabe a história, o Jailson é um goleiro já veterano, torcedor fanático do Palmeiras e que, segundo dizem, quando era criança, falava assim, mãe, um dia eu vou jogar no Palmeiras. É verdade. É muito bonita a história dele, cara. Assim... Olha o destino que reservou pra esse rapaz. Não, é legal pra caramba. Vai ser um dos responsáveis pelo título depois de tantos anos do Palmeiras. Um dos responsáveis diretos pelo título do Palmeiras é o goleiro Jailson. Não é isso. Entrar, jogar e jogar bem. Ele era o terceiro goleiro. Aproveitou a fase. O Wagner era primeiro. E no ano passado, se você pegar o programa gravado aqui do estádio no ano passado, quando veio o Jailson, falou assim, nossa, olha o Palmeiras, o Jailson, veio do Ceará, Deus, quantos anos tem, velho? Sim, é verdade. Né? Eu lembro do Domênico falando, meu Deus, o que esses caras estão fazendo com o Palmeiras? Não, mas é verdade, mas qualquer um pensaria isso. Estreou esse ano pela Série A. Você vai trazer um goleiro velho do Ceará, você vai pensar o quê? E o cara calou a boca de todo mundo. Tudo bem, mas graças a Deus, calou, eu adoro. Sua boca. Mas eu adoro quando acontece isso. Foi legal pra caramba. Então manda chupa, Domênico. É chupa pra, você pra vocês que vocês estão aí. Ah, pra vocês. Não, aí o time do Domênico. Ah, para, chupa, Domênico. Chupa vocês, seus trouxas. Chupa vocês, seus trouxas. O Jailson agora falou chupa, Domênico. Ô, Marcos. Vai, fala aí um centroavante aí do mercado sul-americano, pro São Paulo ir atrás. Olha, o Calleri tá no banco, né? Eu não sei os planos, mas... Como diz o Mano... Como diz o Mano, Goiado o Calleri tá sempre mostrando a bicoleta pro Tricolor, mas agora ele diz que ele não manda muito na carreira dele. Tem um grupo de investidores, pôs muito dinheiro nele, e agora tem que seguir onde esse grupo o leva, né? Então, Sombra, mas vamos nós temos quase a mesma idade. Peraí. Você tá no carro, Marcão? É Viva Voz. Você tá no Viva Voz? Deixa eu tirar aqui. Ah, Viva Voz é ruim. Viva demorou, hein? Pessoal, liga no estádio, tira do Viva Voz. Se te pegarem, você vai tomar uma multa por estar com o celular na mão agora. Mas vale a pena, vai. Ô, Sombra, já tô parado aqui agora. Estaciona o carro aí. Quando... Nós temos quase a mesma idade. Nós vimos o São Paulo ser campeão com o Lê no ataque, né? Tendo uma defesa forte, um meio de campo forte. E... Então, assim, eu acho que o que temos hoje não está abaixo dos outros no ataque. Meio de campo, assim, a gente teve essa ajuda divina aí que o Hudson machucou, né? Porque ele só sabe chutar a bola para trás, né? Se você olhar os jogos dele, assim, ele joga para trás. Ele joga quase contra. Ele é bom pra desarmar, mas péssimo pra sair jogando, né? Depois que ele machucou, acho que o time deu até uma melhorada. Eu acho que o técnico também não é o técnico de São Paulo. Eu investiria em outra coisa. Voltando do goleiro, eu acho que assim, o Inter fez duas boas contratações de goleiro esse ano. Acho que o Danilo Fernandes e o Lomba, que tava na sua Ponte Preta, eram bons goleiros que o São Paulo podia tentar, porque o Denis ficou 8 anos de reserva e nunca incomodou, né? Uhum. O Rogério incomodou o Zete, eu acho que sempre o reserva, igual no Corinthians, tem o Walter, ele incomoda o Cássio. Então o Cássio falha 2, 3 jogos, a torcida já pega. Agora o São Paulo ficamos 8 anos, o Rogério não viveu os melhores dias dele nos últimos anos, e a gente nunca pediu deles, né? Então, assim, acho que já não era um goleiro lá atrás já, né? Acho que a gente já perdeu lá atrás, né? É, pode ser, pode ser. Bom, é isso aí, cara. Agora acabou o ano pra nós, né? Agora pensar ano que vem, né? Assim, acabou. Toma uma semana. Eu acho assim, Sombra, que a gente, por honra, devia ganhar as 4 últimas. Ah, sim. Porque hoje até ouvi que o México parece que não quer participar da Libertadores, porque o calendário é muito longo e tal. Talvez tenha mais 2 vagas. Eles estão discutindo seriamente. Assim, sei lá, faz 57 pontos e deixa ver, né? Porque... Porra, mas aí é brincadeira. Libertadores vai virar G12 daqui a pouco. Tô falando isso desde o início. Isso é absurdo. Tá virando bagunça já. Aí, né? Aí você saber, desprestigia, mano, ser... o torneio. Aí Ia ser uma bênção, cara, se o México não participasse da Libertadores. Primeiro, os caras só atrapalham. Porque se os caras ganharem, porventura, a Libertadores, eles não podem representar o continente aqui, porque eles fazem parte de uma outra confederação. Eles jogam pela CONCACAF, pra disputa do Mundial. Ridículo, né? Com relação aí às viagens, Sombra, na boa, é um puta rolê, mano. Você sai daqui, mano, é uma viagem desgastante pra cacete. Tudo bem que pro mexicano é pior, porque ele tá toda hora vindo pra cá. Pra gente, de vez em quando, o time brasileiro tem que jogar no México. É uma vez ou outra que vai. Mas os caras toda hora tem que vir pra cá. Mas eles criam uma rotina. Eles se adaptam muito mais fácil a esse tipo de situação do que o cara que tem que ir esporadicamente. Então, cara, na boa... Mas a distância é a mesma pros dois. Tá não, louco. Não, mas é diferente, Sombra. Uma coisa é você fazer aquilo lá todo dia. Por exemplo, o cara que tá acostumado a pegar o metrô todo dia pra ir trabalhar, ele demora 2 horas pra chegar no trampo, ele cria um hábito, ele cria uma resistência, ele se caleja naquela situação, e ele praticamente, depois de 2 anos, não se desgasta mais. Se você tiver que fazer isso uma vez, você vai ficar cansado. É a situação dos times brasileiros. Porque o mexicano, ele tá todo jogo vindo pra América do Sul pra poder disputar a competição. E depois retorna pra lá. O brasileiro, não. O brasileiro, ele tem que ir pra lá esporadicamente. Não, você tem razão, porque eles todos perto aqui. Sim, então, entendeu? A situação pro brasileiro é mais desgastante. Não que pro mexicano também não seja, mas eles já estão adaptados com essa situação. Vitalizaram a Libertadores, abriram mais vagas. Tem nada a ver o mexicano disputar aqui. Cara, mano, falar em avião, etc. É. Olha o goleiro da seleção sub-20 do Brasil, o Kaique. Ele é goleiro do Vitória, né? Ah, que esqueceu, deixou o passaporte. Legal, ele veio pra São Paulo, etc e tal, aí meteu a mala na esteira, etc e tal. Detalhe, só que eles vão pro México. Só que ele despachou a mala com o passaporte dentro. Ah, acho que senão a mala não ia chegar lá, tem que dar o passaporte pra conclusão, mala. Conclusão, o jogador não pôde ir pro México. A mala foi e ele ficou. A mala foi e o cara ficou. Tadinho. A mala tinha passaporte. Ah, o cara também é um jegue, hein, mano. O cara vai colocar aí o passaporte dentro da mala. Sabe que isso é falta de instrução. Ah, meu, o cara tem que ter orientação. Isso, mano. É falta de orientação. Nem sabe. Eu não culpo nem o rapaz, eu culpo quem assessora o rapaz. Sim, com certeza. Todos eles vêm de uma origem muito humilde. O clube, e às vezes precisa... não tem noção. Não, isso é verdade. Pra que é isso? O que eu faço agora? O gerente de futebol tá lá exatamente pra isso. Ele tem que organizar, coordenar cadê tudo. Cadê o Lazarento que tá lá pra fazer o check-in da rapaziada de pegar com duas horas antes passaporte de todo mundo? É, gerente de futebol, tem que fazer isso. E por falar em viagem, Sobrati, deixa eu só fazer uma crítica rapidinha aqui, que é pertinente. É, na boa, nota zero pro seu Neymar, hein, velho. O cara dá carona pra Messi Mascherano, velho, pra jogar contra o Brasil. Não, mano. É, isso é louco. E mais o que, Domenico? Mano, Brasil é Argentina, velho. Mas os caras... Manda os caras vir a pé, velho. Manda os caras vir a pé, mano. Eu quero ver, Sombra, se o Brasil perder de 3-0 da Argentina com 3 gols do Messi e o Gabriel Jesus quebrar a perna por causa de uma entrada do Mascherano. Ah, aí eu quero ver a consciência do Neymar, se ele vai dormir tranquilo. Mano, mas os caras não estão nessa vibe. Eles não falaram em chupa do Neymar. Os caras não estão nessa vibe, não, mano. Isso é louco, RG. Brasil é Argentina, mano. Foi o tempo, mas como velho. Seria um voo de volta, por exemplo, se o Brasil ganha de 3 da Argentina? Será que o Neymar zoou os caras? É, zoar o quê, mano? Se liga, Sombra. O bagulho é o seguinte, inclusive, por exemplo, o Juliano, coitado do Juliano, que tá jogando na Rússia, vê se o Neymar deu uma caroninha pra ele, se o Neymar fez uma perna ali. Mas ele os tá na mesma cidade que mesmo os outros. Clube. A Rússia é logo ali, velho. Mas os caras vieram, mas são amigos, pô. É que amigo Cátia, é Brasil e Argentina, velho. Estresse concentrado, Domênico. Para. Estresse concentrado nessa parada aí. Vocês estão entendendo por que ele toma enquadro toda hora? Se ele fala isso desse jogo, imagina o que ele fala pros guarda na rua. Imagina, velho. Mano, é muito louco. Descaracterizar o que é Brasil e Argentina, mano. Daqui a pouco vai ter comes e bebes antes do jogo, mano. Tá ligado? Com o Quitelzinho, mano. Com o Quitelzinho no Mineirão. Mano, mas é o Brasil, mano. O Brasil vai jogar lá. Mano. É a primeira partida que o Brasil vai fazer no Mineirão depois que tomou 7 ou já jogou? Não, É a primeira vez, então. RG, já tem aquele bagulho lá, o fantasma do 7-1, que tomou 7 no Mineirão lá da Alemanha, mano. Você é louco, mano. Simão! Caroninha, essa vibe deles é outra. Um abraço pra você, muito obrigado pela ligação. Parabéns aí pro programa, hein? Um abraço pra todo mundo. Obrigado. É, esse ano acho que nós vamos ter que aguentar um pouco aí, né? Pelas ajudas. Chupa aí, ô trouxa. Trouxa. Ah, no bom sentido, não. Mas foi no bom sentido. Na brincadeira. aguenta nós mesmo. Fomos prejudicados contra o porco. Ganhar chupa. Na casa deles. É, mas o Domênico gosta de ganhar roubado. Chupa, assim. Chupa. É. Chupa, não tem conversa, não. Chupa. Mas, roubado foi. Verdade aparece. É 22 anos também, né, Sombra? Tem que dar chance. Chupa. Você viu? Reveren... O Domênico sofreu você, aqui você todos... Tem que, todo, você todo, tem que reverenciar o estádio, maior véio. Campeão brasileiro. Para, o Cátio. Para o Cátio. Chupa. O governo, o time chupa aí, ô trouxa. O time da CBF agora é outro? É. Ave, que horror. Ô, Marcos, um abraço. Quem é o time da CBF? Um abraço aí. Não sei o que ele tá falando. Tudo de bom. Obrigado, Marcão. Só os dois falaram. Falou, abraço. Valeu, parceiro. Obrigadão. Parabéns. Eu e alguém, né, velho? Temos mensagens através do nosso WhatsApp no oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. E aí, mano, beleza? Aqui quem fala é Fábio de São Mateus. Como é que pode, cara, ser sócio torcedor do Corinthians? Os caras catam o dinheiro pra contratar esse monte de jogador ruim. Pô, usa o dinheiro pra outra coisa, cara. Investe na base, mano. A base é que dá futuro. Agora cata o dinheiro que a gente investe aí como sócio torcedor. O estádio ninguém sabe se vai ser pago. Aí pega e fica contratando esse jogador meia boca aí. Vou deixar de ser sócio, cara. Não vira não. Perca de tempo. Tem que deixar de ser sócio. Ó, amigo, não faça isso não, tem que deixar de ser sócio. Exatamente. Não faça isso não, todo mano, mundo a largando. A torcida precisa caminhar agora junto com o clube num momento difícil, velho. Com relação à base que você citou, eu também acho que o Corinthians ele deveria voltar os olhares ali pra nossa categoria de base. Porque na boa, mano, é só piolho que tá saindo de lá, velho. É só caroço, mano. Você não vê um jogador ali que... Não, é verdade, velho. Você não vê um jogador ali com qualidade, mano. Os caras falando aí, vai, os recentes que subiram aí. Você tem aí o Léo Duarte, não vou criticar, porque é um menino aí também que subiu agora aí, mas zagueiro. Nem fu, nem fa. Você não acha que pode ter um fundamento isso, mano? O quê? No seguinte sentido, o jovem, ele vê assim... que pro jovem, aquele que o melhorzinho, o empresário, ele quer ter o jogador na base do Santos e do São Paulo. Não quer ter no Corinthians e no Palmeiras. Não, eu discordo. Que não chega em lugar nenhum. Eu discordo, não. Muito pelo contrário. O Corinthians, se você pegar as categorias de base, o Corinthians vira e mexe campeão. De Copa São Paulo, esses bagulhos, esse torneio aí. Copa do Brasil também chega direto. Querendo ou não, é uma base conceituada no quesito coletividade. Mas o que importa, Sombra, não é ganhar o título da Copa do Brasil Sub-15, velho. O que importa não é ganhar título de Copa São Paulo. O que importa é você revelar 2-3 jogadores aí que possam vestir a camisa do profissional e dar conta do recado. E eu não vejo isso hoje nessa base do Corinthians. Você pega lá, ó, Guilherme Arana, mano. Moleque entrou contra o São Paulo. Nossa, parecia que tinha voltado numa endoscopia. Ó, aquele segundo gol do São Paulo foi patético, mano. Foi patético. O Cueva enfiou uma bola nas costas dele ali, que o jogador de São Paulo saiu cara a cara ali. Não. O segundo gol de São Paulo foi de quem? Foi do David Neres. David Neres. O Cueva que enfiou a bola ali. Mano, o moleque morto. Parecia que tinha voltado a endoscopia. O David Neres é muito rápido. Ah, mas você tá louco, Sombra. Na boa. O moleque marcando o cara pela frente. Não é que ele tava lado a lado ali, o moleque ganhando o corpo. Não. Uma bola que ele tava soberano. É falta de atenção. Ô, mó morto. Você pega lá aquele Léo Príncipe. Já defendi um moleque aqui, inclusive no Campeonato Paulista. Ele, quando jogou contra o Corinthians na Arena, ele tava emprestado aí pra um time do interior. O moleque foi bem, mostrou personalidade. Mas chegou no Corinthians, na hora de mostrar mesmo nas vezes que ele teve chance ali, no lugar do Fagner, não jogou nada, velho. Não jogou nada. Eu não fico aliviando porque, faz parte da categoria de base, vão ter paciência. Não, vão ter paciência porra nenhuma. Aqui no Corinthians... se tiver qualidade, RG, eu terei paciência. Agora, a partir do momento que o cara tem a chance e não corresponde. Mas categoria de base no Corinthians, né? Tem uma interrogação, né? Nunca se sabe o que tá acontecendo ali dentro. Esse é o problema. A gente tem um jogador muito bom na base, aquele Maicon, né? Acho que é volante, tá na Ponte Preta emprestado, né? O jogador do Corinthians? Do Corinthians, tá na Ponte Preta emprestado. Maicon, muito estranho. Boa até na Ponte Preta. É, acontece alguma coisa no Corinthians que ninguém sabe. Que tem que uma que interrogação. Ninguém sabe. É difícil. Então, esse Marcial também chegou lá. É até bom jogador. O Corinthians acabou emprestando ele aí pro Cruzeiro. Moleque voltou aí também, mano. E até quando começou no Corinthians aí, ele fez boas partidas. Aí o moleque mostrou personalidade, meteu um gol, pá. Mas hoje, cara, na boa. Os caras põem o Williams, cara, pra jogar. Por mais que ele não seja a função de primeiro volante, mas muitas vezes o Camacho era improvisado na função e poderia colocar o Marcial, mano. Mas na hora do treinamento, será que o moleque tá correspondendo? Será que tá jogando a bola? Mas tá com cara que a base também não vai corresponder de novo, porque se já trouxer... Olha, nem acabou o ano, já trouxeram o Jô, o Wagner... Quem mais? Pra trazer então, tem o Luigi do CRB. Pra trazer o Jô, velho. Entendeu? Porque tá feia a coisa. Tá louco, mano. É verdade que ele pagou uma comissão boa pro vir o Jô? Então, Sombra, o contrato do Jô aí nesses 3 anos de contrato, parece que vai girar em torno de quase 20 milhões, cara. Quase 20 Nossa! Milhões. Quanto, mano? Quase 20 milhões, porque o Jô ele vai receber uma... Fora o salário, tem, claro, as luvas, que são diluídas junto com o salário. Nossa. Cogitaram a possibilidade... Queira eu pensar que não. Mas do jogo ganhar quase 500 pau por mês, juntando salário e comissão. Não, eu não quero acreditar nisso. Seria um absurdo Jesus o Corinthians pagar isso pro jogo. Eu não acredito nisso. O futebol tem que ser muito pensado dessa maneira, Nossa, né? Cara. Não é o quanto ganha por mês. É quanto esse atleta vai custar quem? O contrato Mas dele, é que tá, né? Sombra. E fora isso, a comissão pro empresário. Vamos lá. Se eu não me engano, o empresário do jogo é o Juliano Bertolucci. Salvo engano. Se não for, me desculpe. Mas que seja, em hipótese, o Juliano Bertolucci. Cara, o Jô era um atleta, Sombra, que tava parado, velho. Tava Olha, parado na boa, ali. Eu vejo não tem por que você pagar comissão. Comissão você tem que pagar pro empresário. O empresário tinha que pagar pro Corinthians pro cara tá lá. Porque uma coisa, o empresário fazer um trabalho, RG, pega e fala, pô, o Everton Ribeiro, vai, tá jogando lá, sei lá, no, na China, tá jogando na Arábia, ele tá na Arábia, o Ricardo Goulart tá na China. Em alta, né, pô? Você pega lá um cara desse, o empresário faz de tudo, faz as tripas coração pra trazer o cara. Né? Consegue reverter. Não, pô, vou conversar daqui, vou puxar de lá, o jogador abre mão daqui, você abre mão de lá, sabe? Ele cria uma situação e um contexto pra viabilizar a transferência. Aí você fala, porra, o maluco deu uma ripa, né, velho? O cara tirou o cara da China, que ele tinha contrato de mais 2-3 anos, mesmo que por empréstimo, por uma quantia aí irrisória, e trouxe aqui com o clube chinês pagando metade do salário. Vale a pena remunerar o cara? Você fala, porra, foi um achado. O cara fez as tripas coração pra viabilizar a transferência. Agora você pega o Jô, que tava sem contrato, o maluco aí em descrédito, o maluco desacreditado. Você vai comissionar um empresário por causa de uma transação dessa? O empresário tinha que comissionar o clube. Falar, meu Deus, você me ajudou, obrigado. Aí do céu, né? Porra, verdade. Cara. Vamos lá, mais mensagens aqui no nosso WhatsApp. Verdade. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Fala aí, rapaziada do estádio, tudo bom? Beleza. Lucas da Vila Alpina, palmeirense. Dodô, deixa eu te perguntar. Queria saber o que você acha dessa da Polícia Militar e com apoio até do nosso presidente Paulo Nobre, de não deixar os torcedores ver o jogo no entorno ali do Allianz. Pô, Palestra é campeão em cima do Botafogo. A torcida inteira tem que estar lá sim. Aí eu não sei, não tô nem sabendo disso. E outra coisa, se aconteceu isso, deve ser a polícia que pediu. A questão é a seguinte: a polícia deve ter pedido, não é isso? O entorno do estádio tem bares, etc. Foi fechada. Aí eu não sei se é só a polícia, Ministério Público, etc e tal. A rua solicitou é fechada. O seguinte: fechar a rua, só entra na rua quem tem ingresso. É isso aí que tá acontecendo. Só que você não pode proibir a pessoa de ir e vir, né? Então ali é uma via pública. Depende. Então como é que pode você proibir o cara de ir num bar ali do lado? Você vai proibir como? Você vai proibir o cara tem que passar pra ir pra casa dele lá. Não, tem que dar a volta no mundo, ele tem que passar por lá. E aí? Não, Domênio, o problema é que o cara não vai ficar só num bar. O cara, eles vão invadir a rua, não, fazer a festa. Você não tá entendendo. Você não tem como você saber. Lógico que não. Não tem como, não tem como saber. Todo mundo sabe que os caras vão fechar a rua. Gente, vai ficar todo mundo ali. Você não pode proibir a pessoa de ir e vir, cacete. Lógico que não, pode, não, Domênico. Quem pode, o cara, onde você tá? Você esse direito. Lógico, não pode. Lógico não que não. Pode, não. Isso pode, é constitucional. Pode, o Catsu. Onde você tá vendo essa lei? No Morumbi. Que lei nova essa aí que você tá vendo? No Morumbi, quando o São Paulo vai jogar no Morumbi, por exemplo, no Morumbi, eles fecham a rua pra que não passe carro pra poder todo mundo circular. Peraí, ali não nos passar portões. Carro é uma coisa, Motinha. Eles carro, impedem não pode impedir a ida do torcedor na rua. Vocês esqueceram que na Copa do Mundo, por exemplo... Você não pode ir de passar, não. Não, mas aí é outro padrão. Aí Sombra. É padrão Copa. Sombra, peraí. Não, mas você... é verdade. Isso é uma exigência da organização da Copa do Mundo. Você e alguém criticou? Ah, houve crítica, Sombra. Claro que houve. Mas o interesse... O interesse... O que o cara tinha que fazer na porta do estádio se ele não tinha ingresso? Mas peraí. Isso daí é comer um churrasquinho, viver o clima. Às vezes tentar comprar... vive o clima na esquina de casa. Comprar... Né? Não, não. Às vezes o cara tá lá pra até tentar comprar o ingresso do cambista. É, o cara tem que estar lá. Mas na boa, Sombra, você não pode cercear o direito. Não pode. Primeiro, o torcedor do Palmeiras, ele tem o direito de estar do lado de fora do estádio. Ponto. É um direito constitucional que lhe cabe. Ele não tá causando nenhum tipo de tumulto, nenhum tipo de transtorno. O cara tá lá. Ele tem o direito de estar lá. Já parte você desse princípio. Você fechar uma rua pra carro é uma coisa. Fechar a rua pra pessoas não pode, não existe. Aí eu concordo. Digo não mais, existe. O morador, Sombra, que tá ali ao lado do tem estádio... Tem um cara que mora ali. Ele já sabe dessa situação. Ele já convive com isso faz tempo. O estádio possivelmente chegou lá antes dele. Então, querendo ou não, ele é um peixe fora d'água. Ele que tem que se adequar à situação. Não lógico. O estádio se adequar a ele. Tem a dúvida. E digo mais, na Copa do Mundo, Sombra, ou pelo menos abriram precedentes com relação a determinadas situações que a gente não vê hoje no dia a dia. Por exemplo, na Copa do Mundo era permitida a venda de bebida alcoólica dentro do estádio. Hoje não mais. Hoje não mais. Antigamente, na Copa do Mundo, eles faziam um cerco de um raio de 2 km dentro de uma circunferência que envolvia o estádio. Só passava nego com ingresso. Hoje também não mais. Então, querendo ou não, eu acho que isso daí é extremamente ruim até pro futebol. O futebol, ele tá perdendo a sua essência justamente por causa disso. A torcida do Palmeiras faz uma festa quando o time chega lá, tem aquela a rua lá que passa exatamente, o busão ali. Exato. Isso daí é tradicional, velho. É tradicional. Corredor agora você impedir, talvez, aí a festa da torcida, assim como a do São Paulo faz também quando os ônibus estão chegando no portão principal do Morumbi. Tudo bem. Isso aí chama-se eu pressão. Eu entendi o que vocês falaram. Mas eu acho que o único prejudicado aí é o cara que tem o bar ali na rua que ele não tem culpa. Não, exatamente. Não, mas tem uma... Mas quanto ao fato de isolar o estádio, eu acho que ali é possível criar uma situação. Porque de um lado é o estádio. Quer dizer, do outro, você tem as moradias. Faz um corredor para acesso de carro para quem mora ali e pega metade da rua para a calçada do estádio e deixa a galera obedece, lá. Não dá. Mas é uma maneira de poder fazer, entendeu? É impraticável. Ninguém obedece nada. Na verdade, assim, essa cidade, ela cresceu que nem um monstrengo. Exatamente. A lei de zoneamento dela, ela nunca foi respeitada. Assim, e ninguém planejou, né? A cidade não foi planejada. Então, eles permitiram crescer ao entorno do aeroporto de Congonhas. É isso aí. Uma área residencial. Isso não deveria poder. Mas foi pra não dizer que tô falando de futebol, falando aeroporto de Congonhas. Não, mas é só uma questão de bom senso. Os vizinhos, por exemplo, olha, isso aqui é um estádio de futebol. Vocês vão meter prédio de apartamento aqui. Vai dar, né? Vai dar problema. Vai dar M. Shopping, né? Grande shopping. Vai dar problema. Monstruoso. Você não pode proibir o cidadão de ir e vir. Isso não existe. Não existe. Então. Você pode até fazer lá... Que nem na Paulista, fazem rua de lazer de domingo. O carro não pode entrar, mas as pessoas circulam. Você não pode proibir a pessoa. Isso não existe, mas isso assim, não existe. Se não pode, por que ninguém entra na justiça pedindo a revisão disso? Eu não acho que a polícia tenha feito do nada também. Ah, não sei, Sombra. Ah, aí... então, Porque... Eu só tô ouvindo aí o lado de vocês, eu vi o outro lado da história. É, também. Teve a incidência lá, eu não lembro que jogo foi, que teve a o Corredor Verde lá. Foi Palmeiras e Santos. Palmeiras e Santos. Final da Copa do Brasil ano passado. Na Copa do Brasil. Não, foi esse ano. Fizeram de novo, Teve o problema do ônibus, que a torcida do Palmeiras subiu em cima do ônibus. Eu acho que a polícia, tenha fechado do nada. Eu acho que a polícia esteja certa então, de fechar. Então, deve ter uma alegação. Com certeza, mas... Agora, se é inconstitucional, por que que ninguém consegue reverter isso na justiça? Agora exatamente. Tem um outro detalhe. Me parece que o Palmeiras está concordando, é isso? Tá. Né? A direção do Palmeiras. Quer dizer, Paulo Nobre. E outra, você quer um negócio absurdo. Outra parada que é absurda. Ele falando que concorda. Os coitados ali, dos comerciantes ali, na frente do Estádio do Porco ali, como em outros estádios também existe. O cara que tá lá, ele tem um bar, ele tem um estabelecimento comercial. O cara tá impedido de vender bebida alcoólica porque vai ter um jogo. Velho, na boa. Ao invés do cachorro mijar no poste, é o poste mijando no cachorro. É, nada a ver. Você tem que proibir, velho, o mau elemento de entrar no estádio. E a bebida patrocina o futebol? Se o cara tiver... Aí que tá, RG. Se o cara tiver dando problema, você conduz o cara, independente. Você não tem que ficar servindo de babá de marmanjo. Não vai beber porque você vai assistir o jogo. Que se dane, quer beber, bebe. Se der algum tipo de problema, vai ser preso, mas acabou. O pior é a bebida patrocinada. E outra, é uma escrotidão isso daí, RG. Porque, por exemplo, o cara pode beber na Fórmula 1, é permitido. O cara vai lá e enche o caneco pra assistir. Informação, por exemplo, palmeirense falando aqui, escrevendo pra palmeirense, doente. Falando o seguinte: olha, fica aquela muvuca danada em volta do estádio, já sofri com arrastão, perdi celular, carteira. Ah, mas aí acontece em qualquer lugar. Né? Isso aí vai acontecer, independente de qualquer coisa. Em qualquer lugar. Entendeu? O que na Praça da Sé tem uma grande chance de perder o celular indo do poupa tempo. E não tem jogo. E quem pediu o fechamento foi o shopping do lado ali. Porque tinha um monte de ambulantes, tudo que prejudicava, segundo o shopping, as vendas deles também. Tem tudo isso também. Então, tá hashtag dane-se o shopping, velho. O shopping, ele chegou depois. O seu direito começa onde termina o meu. O shopping chegou depois do estádio, mano, falou. E eu não vou criticar aqui também a situação do cara lá do marreteiro, mano. Porque muitas vezes esses caras, eles são marginalizados, os caras perdem mercadoria, porque eles têm que sair correndo porque eles estão irregulares ali. Mas todo mundo precisa trampar, velho. Porque eles estão irregulares. O maluco tá com isopor ali, Sombrar. O cara não tá porque ele gosta de ficar ali exposto ao sol. Tá certo? Durante 12 horas. O cara tá porque ele precisa, velho. Não é questão disso, mano. Eu acho que tem que haver um bom senso. Não é dema, Motinha. O cara não vai ficar exposto ali 12 horas no sol e na chuva, inclusive correndo o risco de ser saqueado por maus torcedores, porque ele quer. Ele tá ali porque ele precisa, velho. Mas agora há pouco tava defendendo o cara do bar. Sim. Aí o cara do bar paga funcionário, IPTU e imposto. Mas tem público pra todo mundo, Sombra. Aí a bebida que ele vende... Tem público pra todo mundo. Desculpa, uma lata de cerveja gelada, ninguém fica escolhendo o público. O cara vai onde tá mais barato. Sombra, o cara do bar, se você passar na frente do jogo do Palmeiras ali, vai estar lotado o bar, vai ter público pro marreteiro também, vai ter público no shopping, vai ter público pra todo mundo. Quero ver o dia que você tiver um comércio de rua, que o cara montar lá uma barraquinha na sua porta, vendendo o que você vende sem cobrar imposto. E sem cobrar imposto, mano? Isso daí chama-se free shop, mano. O bagulho é o seguinte... Free shop? Você tá louco? RG, aqui cada um inventou o seu, free shop de calçada. Todo mundo quer levar vantagem. Vamos fechar o free shop do aeroporto de Guarulhos. Vai te catar, velho. Você é todo errado. Não é errado, velho. Tá vendo que você toma em quadro? Eu tô do lado do povo. Eu tô do lado do povo. Por isso que você toma em quadro. Eu tô do lado do povo, mano. Nosso deputado. No estádio de futebol vai ter público pro lanche de pernil, vai ter público pro lanche de calabresa, vai ter público pro hot dog. Vai ter público pra cerveja. Porta da tua sogra vai montar um nego vendendo coxinha e pastel. Pode pôr, velho. Fazendo afasto casamentos. Pode pôr, velho. Você tem público pra todo mundo. Tem. É, lógico que tem, velho. Eu não fico com esse mimimi, não, velho. Que nem os caras. Mano, estão te copiando aí num monte de lugar, velho. Se dane, deixa eu copiar. Tem público pra todo mundo. Paquito, eu não vou ficar aqui chorando por causa de meia dúzia, mano. Tá certo? Eu volto a falar aqui. Se o cara colocar dog na frente do estádio, ele vai vender. Se o cara puser calabresa, ele vai vender. Se colocar pernil, vai vender. Se tiver cerveja, vai vender. Refrigerante, vai vender. Maria Mole, vai vender. Tem público pra todos os setores, aqui, ó. Tem público pra todo mundo, mas geralmente um sobrevive. Vá. Aqui a sombra. Constituição Federal de 1988, artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, a inviabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. 15º, é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Legal, bacana. Então alguém pega a Constituição, quando a Paulista vem, vai na justiça posto. Lá e fala assim, eu tô com a Constituição, eu vou passar. Inclusive. Então na Paulista, então não tem problema quando você faz protesto. Eu quero agradecer aqui. Valeu, Francisco. Um abraço que mandou lá. Obrigado, Francisco. Um abraço pro meu advogado aqui, o Flávio Sougaiá. Flávio, meu advogado me propôs aqui, eu vou pedir aqui junto à justiça o direito de trânsito, tá certo? Eu, obrigado, Flavião, Flávio Sougaiá, meu advogado. Eu vou passar ali, dentro da torcida do Palmeiras. Eu vou passar primeiro pelo cordão de isolamento da polícia. Isso. Segundo, eu vou passar dentro da torcida do Palmeiras. Vou cruzar tudo. Vocês acabaram de dar razão a todo mundo que vocês reclamam que fecha a Paulista aqui quando faz uma manifestação. Ué. Por quê? Ir e vir. É o direito de todo manifestando. Peraí. Você não quer comparar uma manifestação com uma partida de futebol? Um é um protesto. É a mesma coisa. São manifestações. Uma desculpa, de alegria. Desculpa. Protesto. A torcida do Palmeiras, como a torcida do São Paulo, a torcida do Corinthians, quando fecha uma avenida aí por causa do estádio, você não interrompe aí o trânsito de ambulâncias? Interrompe. Lá perto do Morumbi tem o Einstein. Tem o Einstein, mas você pode dar a volta por cima. Peraí. Tem que dar volta. É outro caminho. É outro caminho, Paquito. Você tem válvulas de escape ali na direção do Morumbi que você pode sair no Einstein ou no São Luís. Viu, Bá? Quando reclamarem na Paulista, você traz o livrinho da Constituição. Mas é que eu falei, velho. Eu não reclamo, eu chego cedo. Eu quero que se dane. Se eu pensar assim, vai fazer... não pode fechar por causa do comércio, mas o próprio palmeirense falando do problema do assalto. Por que o lucro do comerciante que tem o bar ali em frente ao estádio é mais importante que a segurança do próprio torcedor, né? Eu acho que o torcedor tem a segurança de ali é, você dá um ingresso e ali é vazio, entendeu? Então, por exemplo, você abre... Olha, vou aplaudir tipo esse garoto de 16 anos de idade. Deu um baile no mano. Deu um baile agora. Parabéns. Pra mim não, velho. É que vocês são muito coxinhas, cara. Vocês têm determinadas situações que vocês não afrontam. Eu acho que Não é porque falam não pode. Quem reclama da Paulista aqui é o senhor. É um absurdo. A Constituição acabou de dizer que somos todos iguais perante a lei. Pois é. A Constituição garante o direito de ir e vir. O senhor reclama que tem que vir, tem que estacionar lá atrás. Mais um equívoco seu. Eu chego e paro meu carro aqui de manhã, tá certo? Quando a Paulista ainda tá aberto, e vou embora só à noite. Eu vou trabalhar de Uber, tá bom. Lógico que é. Só um minuto, mas vocês estão falando duas coisas engraçadas. Vocês falam que a manifestação é válida. E é válida mesmo. É válida, é válida. E por que não pode andar lá no Palmeiras, então? Só com ingresso? Cadê a coerência de vocês? Não, quero que eu saiba a coerência de vocês. Vocês falaram. Você falou que aqui pode. Não pode. Não, mas dê um exemplo. Segundo a Constituição, todos podem ir e vir. Você inverteu o jogo. Vocês falaram. Você falou que pode vir aqui manifestar. Não, pode vir manifestar. Porque então você mudou de ideia. E por que no Palmeiras não pode? Então você mudou de ideia. Não pode entrar com ingresso. Não inverta o jogo. Não tô invertendo. Você mudou de ideia. Você reclamou que o torcedor não pode ir na porta do estádio. O torcedor não. Peraí. Eu falei que... Você perguntou... O ouvinte aí mandou uma mensagem dizendo que... Estão proibindo, só pode entrar quem tem ingresso, isso. Certo? É, isso. Certo. Eu falei aqui que não pode se proibir, porque o cara tem o direito de ir e vir, qualquer pessoa, não só o que tem o ingresso. Legal. Então quando você faz disse que manifestação, qualquer um tem direito de ir lá, quando, tá certo? Quando faz manifestação, você qualquer reclama. Um pode entrar e ir e vir. Então você não entendeu Você é o primeiro que reclama quando fecha a Paulista. Eu reclamo mesmo, mas eu reclamo porque eu tenho o carro, eu preciso entrar. Então, agora, só minutos. Então. Não, vocês não estão entendendo. Pera, você não vai reverter, peraí. Você que tá invertendo. Não. Eu não estou falando de carro, você não tá entendendo. Eu estou falando das pessoas que podem, que querem circular lá. Você tá falando que não pode. Por que não pode? Porque a polícia diz que não pode. Ah, e aqui pode. A polícia também diz aqui que não pode. Entendeu? Dando porrada nos caras. Não, senhor. Não, para. Quando tem manifestação... E a manifestação, ela é de forma pacífica. A borrachada é quando o cara faz arruaça. E agora, lá no Palmeiras não faz. Mas lá teve caso, também, senão caso contrário. Caso contrário. Na Turiaçu nunca teve. Caso contrário. Mas se faz arruaça, tem que ter borrachada mesmo. Espera só um minuto. Mas ninguém tá defendendo nada aqui. Eu tô dizendo o seguinte. Se o cara faz arruaça, o cara vai pra quebrar, o cara não pode. Ele não pode fazer isso. Isso é contra isso. É lei. Você não pode quebrar nada. Agora, o cara não pode entrar no estádio porque ele não tem um ingresso... Não, se ele isso não tem ingresso, na rua. Na rua, ele não pode transitar porque ele não tem ingresso. Por que ele não pode entrar? Domênico, mas essas leis... Domênico, no futebol paulista, é um absurdo várias coisas. Por exemplo, não entrar com bandeira, Com tantas coisas. Aí, não, eu tô falando a tudo bandeira absurdo. É porque vira uma arma, aí tem um porém. Não, tudo é agora, tudo absurdo. Agora, eu quero saber por que que o cara não pode, um cara, um cidadão comum, entrar lá porque ele não tem na ingresso. Rua. Quer dizer, ele tem que passar por lá porque a rua dele por causa é dos bares, atrás. Que os caras vão ficar bebendo, ai, que eles acham que vai acontecer confusão. Para. Aí é bobagem de você, desculpa. No muro, não é bobagem, não é, é, não é, é, bobagem é o que é o cara pensa. É bobagem. Quando nós fazemos os nossos eventos, quando a gente faz ali no AMB, a gente faz um cordão de isolamento. Você vai pro evento? Não. Então sai daqui que você não tem nada que fazer aqui. Você não tem nada que fazer. Porque só coisa ruim encosta. É lógico, só os caras vão ficar ruim. Bebendo na frente do lugar. Bêbados, nem sempre. Bêbados. Drogas. Isso pra... Não, pera, pera, nem assalto, eu não tô nem falando de jogo de futebol, tô falando de evento aqui da rádio. Mas depende. Só encosta depende. Coisa ruim. É, mas nem sempre. É vendedor de ingresso. Não, tudo bem. É bêbado. É o cambista. Tudo cambista. Bem. Não, drogado. Droga. Isso eu concordo. Sai pra lá. Mas nem sempre, todas as pessoas que estão lá estão de forma errada. Ah, só vai quem quer ir no evento mesmo, viu? Ué, nem pode, resto, o cara tem o direito de estar lá, velho. O resto é encosto. Ué, e se o cara quiser estar na frente do estádio pra poder saudar o time dele? Tem que estar, velho, tem que estar. Você tem que parar fica com essa frescura. Fica na esquina imagina. Anterior, que o ônibus passa do mesmo lado. Na esquina, que na esquina. Eu acho. O cara quer ficar na frente do estádio, mano. Tem que ficar lá mesmo. Eu sou a favor, velho. Então, é o direito de ir e vir. Leva o livrinho na justiça e pede lá o direito, gente. Então, aí você trata com ironia o direito do povo, velho. Você tá tratando com ironia o direito do povo. Eu acho engraçado. É isso que a gente tá falando. Eu acho engraçado. Quando teve manifestação na Paulista, vocês vivem metendo pau. Eu não meto pau em nada. Manifestação com negócio. Não tem nada a ver a manifestação com negócio. Vocês falam, por que os caras estão reclamando aí? Vem fechar a Paulista. Eu falo isso. Pega uma frase minha falando isso. Já falaram. Pega sim. Uma frase minha falando já isso. Já falaram. Velho, eu chego cedo, eu quero que se dane. Não, já quem chega em cima da hora são vocês, velho. Seja hipócrita. Continuando com as manchetes do Estádio 97. Aí, galera, boa tarde. É o Fernando de São Bernardo. Eu queria só que o São Paulo explicasse, mais especificamente o Gustavo Vieira, como é que o São Paulo me perde o Borja quando foi oferecido por 7 milhões de reais e o São Paulo recusou achando que era muito dinheiro para uma promessa. A promessa acabou com o São Paulo na semifinal da Libertadores, está acabando com todo mundo na Sul-Americana, fazendo gols decisivos, e agora foi oferecido para o Palmeiras por 77 milhões de reais. Ou seja, valorizou 10 vezes mais. Como é que explica isso? Olha, o Gustavo Vieira não pode ser considerado um demônio nem um anjo. Ele não pode ser considerado o melhor dirigente da Terra nem o pior. Às vezes as pessoas têm aquela coisa de rotular. Ou é péssimo ou é ótimo. Ah, é que os caras ficaram com a imagem também do Borja fez os gols no São Paulo, né? Mas parece que o cara é o novo Messi. O que eu entendo, eu não sei se o nosso amigo estranho aqui compartilha da mesma opinião. Você acerta e erra. O cara, às vezes, pode ter tido apenas uma atuação razoável. Ao meu ver, o Gustavo, ele pecou demais. Teve erros e acertos. Só que foram erros que realmente quase levaram a gente ao rebaixamento. Vou dizer, agora, ele é o pior dirigente do com mundo? Com certeza não. Não, não acho que é o pior dirigente do mundo. Não fez um bom trabalho esse ano. Achou o Cueva, bom. Trouxe o Maicon, muito bom. Aliás, eu acho que o trabalho que ele fez no começo do ano foi muito bom. Muito bom. No meio do ano, muito ruim. Diria que ficaria pra mim numa nota 5. O que você pensa, amigãozinho? Eu acho que o cara, São Paulo, não tinha dinheiro no começo do ano, nada. Ele conseguiu montar um time que, querendo ou não, chegou uma semifinal de Libertadores. É, jogadores emprestados, o Mena, o Kelvin, foram importantes. Então eu acho que ele tem os méritos dele, como tem os deméritos também. Eu acho que hoje em dia não tem um cartola do futebol brasileiro que tenha esse poder de acertar sempre, né? Eu acho que, por nem exemplo... Nem com dinheiro, às vezes, né? Nem com tanto dinheiro o cara aliás, acerta. Quando você tem muito dinheiro, a responsabilidade é maior, né? É. Mas às vezes faz uma contratações que, pelo amor de Deus, não vinga. Mas o caso do Borja é, por exemplo, o São Paulo, na época, antes de ir pro Atlético Nacional, o Borja era jogador de Série B do Campeonato Colombiano. E aí, ninguém se traz, queria, ninguém sabia. Se traz um jogador de Série B do Campeonato Colombiano, iam falar no ouvido do Gustavo. Ah, trouxe um jogador de Série B, não é o jogador que o time precisa. Quando o cara tá metendo gol na Sul-Americana, na Libertadores... Aí é fácil. O cara é bom. Mas quando chegou, quando foi apresentado... É que o cara ficaram com aquela história, meteu gol no São Paulo, tá vendo? Podia tentar estar no São Paulo. É um bom jogador. Ninguém fala que o cara ia fazer sucesso ou não. Exatamente, mas é um bom jogador. Saber, né? Mas era uma aposta, e se apostasse errado, ia cair nas costas do cara. Pagaram 7 milhões pelo cara. Apostou algumas vezes certo, apostou algumas vezes errado. Porque olha, vou te falar, 7 milhões de reais num jogador que você nunca viu e não tem fama nenhuma, você vai lá... Caramba, bicho, são 2 milhões e meio de dólares, etc e tal. Quem é, né? Quem é? Série B de Campeonato Colombiano. Pô, então é complicado. Olha, o Maicon também ninguém conhecia. Ninguém vai me dizer aqui que conheceu o Maicon que não conhecia. Não. O Cueva ninguém conhecia. O Caleri, pouquíssimas pessoas conheciam. Reserva do reserva. Então, assim, eu acho que fez um bom trabalho no começo do ano. Aí pecou. No meio do ano, realmente... Ali eles pararam. Ali encheu o peito também. Sabe onde mais pecou? É que liberou o Rogério. Liberou um monte de jogador. Eu acho que a questão do Rogério foi mais interna, né? Com certeza foi interno. Ninguém duvida do potencial do Rogério. Ele falou que não queria jogar mais. O gol que ele fez ontem, acho que deixa claro. Foi mal administrado. Exatamente. É. E ele teve problema lá dentro. Ele brigou com o Maicon publicamente. Então... E a gente não tinha um vestiário. Alguém dentro do vestiário falasse, vem cá, vamos conversar. O Marco Aurélio não tava, por exemplo. Espera, daqui a um pouco você vai ter chance. Muito bem. Daqui a pouco a gente traz mais mensagens, mas agora vamos falar de HDI seguro. Você tá no seu carro, tá estacionado, esperando sua mulher voltar das compras. E de repente veio... O que aconteceu? Porrada na traseira. Oxi. Na traseira. Quem é que foi? E quando é na traseira é inesperado, né, velho? Vamos ver. Esse negócio de bater na traseira é difícil, hein? Aí você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro automóvel é Ivete Sangalo. Ô, bata de novo, Ivetinha. Ah, você deu sorte, hein, meu rei? A Ivete tem seguro da HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto. Um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. E já são 50 HDI bate-pronto em todo o Brasil. Tem São Paulo, Rio, Porto Alegre e até em Salvador, pertinho da casa da Ivete. Vai fazer o seguro do seu carro? Escolha a HDI. Com a HDI você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estádio 97 vai falar agora de English Live, Domênio. Ah, é verdade, olha só. Você que tá afim de fazer aquele golaço na sua carreira, não é verdade? Você que tá afim aí de driblar as dificuldades e conseguir aquele emprego melhor. Então, meu amigo, minha amiga, antes de qualquer coisa, você tem que virar craque no inglês. A English Town, que é a maior escola de inglês online do mundo, agora é English Live. Porque viver o inglês pode mudar sua vida, sim, pode. E o English Live tem aulas ao vivo para você treinar aí conversando com gente de todo mundo, inclusive com professores particulares, se você quiser também. Lá na English Live, você aprende em tempo recorde, porque você pode estudar a qualquer hora do dia, em qualquer lugar, no tablet, no computador, no celular, 24 horas por dia. É isso mesmo. Com a English Live, você não perde tempo e nem dinheiro indo até uma escola. A English Live está sempre com você. Olha, fala aí, hein? Você falando inglês, fica bonito, né? Fica show de bola, não fica, gente? Sim. Fica legal pra caramba, né? Fica charmoso. Então, olha só, ligue já pra English Live, 0800-719-1999. E se você falar que tava ouvindo a gente aqui, viu? Sim. Vai ganhar um descontão exclusivo, hein? Sim. Liga lá, ligue já, 0800-719-1999. Sim. English Live, inglês ao vivo pra você mudar de vida. Boa. É isso aí, Dodô. É isso aí. É isso aí. Mais algumas mensagens? Boa tarde, amigos do Estádio 97. Meu nome é Rodrigo Bianchini, palestrino. Eu queria fazer uma pergunta pro Dodô. Opa. Dodô, você não acha que essas especulações aí de contratação de Lucas Prato, Keno, Rafael Veiga, isso daí não pode atrapalhar um pouco o foco do Palmeiras na reta final do campeonato? Um abraço a todos aí. Força Palestra, rumo ao Enia. Ah, se sou eu que falo isso. Não tem que... Aliás, não tem, porque já foi essa contratação aí do Keno já foi faz algumas rodadas atrás. Tem nada de... Meu, depois do que eu vi no domingo, cara, tem nada de que vai afetar nada, velho. Desculpa. É só olhar o que aconteceu no domingo. Então já é campeão. Não, o time ele pode perder. Não disse isso. Não disse que o Palmeiras não vai perder mais. Não, ele tá imbatível, tá? Só que assim, o que eu vi é que eu vi um elenco muito unido. Ao fim do jogo, os jogadores se reuniram, sabe? Rezaram lá todos juntos. Então aquilo é... Mas e quem é ateu nesse momento? É um sinal de que o time tá bem unido, tá bem concentrado. Se o cara for judeu, não vou rezar essa Ave Maria agora. E aí? Ah, não reza? Não, mas então, não fica um negócio meio assim, sabe, complicado? O cara se sente meio isolado. É. Lá vai você. Vocês vão arrumar encrenca na oração do time. Só faltava essa. Mas é uma curiosidade. Vocês são loucos. É uma curiosidade, mas e se o cara é ateu? Meu Deus do céu. Não é verdade? Você não viu o Ale Oliveira quando ele foi puxar a reza na hebraica? Respeitemos a todos. Lógico, então. E aí, galera do Estádio 97, aqui é o Celso Suzano Santista. E essa é a história dessa denúncia aí, hein? A respeito do Palmeiras, hein? A coisa tá estranha, hein? Um abraço, gente. Que denúncia? Que denúncia? É. Acho que ele está se referindo à aquela orientação, a orientação do Del Nero para que os árbitros não prejudicassem o Palmeiras. Então, mas se é o Corinthians, está na capa de todos os jornais, está no site não sei do que. Aí quando é o Palmeiras, alivia. Não, mas eu vi isso na internet. Então, mas se não me engano, foi só o UOL que divulgou. Ah, é? É engraçado. O engraçado é. É que tem ainda jornalista aí, que se intitula jornalista, mas pra mim não é jornalista nem aqui nem na China. E fica dando o pano pra essas coisas, cara. Então por que, que o cara trabalha com isso ainda? Mas, Domênico, como que você não vai. Não é questão de dar pano pra isso. Então, assim, se chega o cara do sindicato e fala isso, você não vai noticiar? A Lava Jato começou com uma denúncia. Eu vou propor o seguinte: ao UOL, que fez aí o levantamento, ao Marco Polo, ou quem quer que seja. Peguem todos os jogos que o Palmeiras jogou até agora, as 34 partidas, e vamos ver quais são os jogos que foram prejudicados o Palmeiras e qual foi os jogos que os caras falam que o Palmeiras foi ajudado. Contra o São Paulo também. Eu duvido e aposto com qualquer um que o Palmeiras foi muito mais prejudicado do que ajudado. Não, mas ô Domênico, a denúncia não tá embasado nisso que você tá falando. E eu vou fazer o levantamento, se quiser, eu posso até estudar esses jogos. Mas ô Domênico, são situações distintas. Peraí, não é uma denúncia contra erros de arbitragem. É a denúncia que foi feita através aí de o presidente do sindicato aí de árbitros do Rio de Janeiro, que disse sim que o Marco Paulo Del Nero, ele pressiona árbitros quando vão apitar o jogo do Palmeiras, principalmente na cidade de São Paulo. Que esses árbitros, se errarem contra o Palmeiras, eles correm um sério risco de ficarem fora das próximas escalas. E que isso aconteceria de forma... Eu não lembro qual foi o termo que ele utilizou, mas ele disse sim que existe essa pressão contra os árbitros quando vem apitar jogos do Palmeiras aqui na cidade de São Paulo. Que se errar, o cara vai pra geladeira. Teve erro pra caramba, ajudou o Palmeiras, ajudado pra caramba. A matéria da UOL explica isso, que é uma declaração aí do presidente do Sindicato dos Árbitros lá do Rio de Janeiro. Não lembro qual que é a sigla do sindicato lá, mas é um representante dos árbitros lá no sindicato. Bom, mas não fala a respeito de erros de arbitragem, bobagem, de jogo A, B, C ou D. Provem pra mim que o Palmeiras foi ajudado, só isso. Pai, mas esse cara ele foi depor no Ministério Público. Provem pra mim que o Palmeiras foi ajudado. A questão não é provar que foi ajudado, não. Normais. É uma denúncia, tá certo? Provem. É a declaração de uma pessoa que tá fazendo uma acusação contra outra. Tem que ser levado em consideração. A Lava Jato começou assim, Domênico Gato. Então prova lá. É o que eu digo, companheiro Domênico. Nada foi provado com relação ao Corinthians e sua arena em ligações do Lava Jato, mas existem indícios e estão sendo investigados. E já puseram o Corinthians numa cruz. Coitado. O Corinthians não conseguiu name rights até agora por culpa de vocês. Vai falar besteira. Vamos falar da PV financeira agora, vai, mano. Olha só, amigão, você precisa de uma solução prática para realizar seus planos? Então presta atenção. O crédito consignado da PV financeira traz mais facilidade e menos burocracia. Então, se você é funcionário privado de empresas conveniadas à PV financeira, pensionista ou aposentado do INSS ou servidor público, presta atenção, hein? O crédito consignado traz condições especiais e a parcela é descontada do seu salário ou benefício. E olha, Dodô, são taxas competitivas, atendimento personalizado e sem burocracia na aprovação. Então organize a sua vida financeira ou comece a colocar seus planos em prática agora. É só ligar 3003-7888. 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É BV! É BV, é isso aí! Agora é hora do momento Sem Parar. Três ouvintes na sequência. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. E só ouvintes virgens, hein? Que vidinha simples, que vidinha boa. É só eu e Deus, as nossas crianças e a patroa. Ei, que é isso aí, mano? E o carro de boi. João Carreiro, da minha gata. João Carreiro. João Carreiro. E a roda do carro João de boi rangendo. João Carreiro, capataz, cara. Conhece, mano, isso aí? O acorde também. O acorde. Acorde? Arranjo bonito. Estranho, você já escutou na sua vida uma música dessa aí? Escutei, mas em rádio mesmo. Você não curte? O que você gosta? Não, gosto. Gosta? Gosto muito de sertanejo. É da hora, mano. É da hora. Alô? Alô? Quem fala? Quem tá falando é o Felipe Souza. Felipe Souza. Consegui, baralho! Só Felipe aí. Souza ou tem mais alguma coisa? Felipe Souza de Paula. Quantos anos, hein, Felipe? 25. 2.5 RG hoje. Difícil, hein, cara? O que, RG? Como assim difícil? Porra, RG? Felipe Souza de Paula, velho. Ah. É difícil. É difícil? É. É? É, mas... Que, Domingo? Se fosse Cirandinho, cara, Paula aqui, Paula ali, Paula aqui, ah, Paula ali. Sensacional! É difícil, velho. E por falar em Cirandinho, RG, me lembrou de brincadeiras é de infância. É amarelinha, né? É... Não é Cirandinho. Qual que era a brincadeira de infância mais legal que tinha, cara? Ah, tinha várias, queimada. Mano. Queimada. Queimada é o outro, querendo queimar a rosca. Queimada. Você não entendeu, queimada, Tom. Ah, tinha, aliás, aliás, mãe da mula era mais legal, cara. Tinha mãe da mula, tinha amarelinha. Mãe da mula era tinha mais da mula. Pula corda. Sempre alguém tinha... quebrava o dente. Carrinho de rolimã. Queimada. Carrinho de rolimã. É... Quem foi brincar de queimada foi o Tevez, né? Esconde-esconde. Para, mano. O Tevez foi brincar de queimada, RG. Você viu o que aconteceu? Esconde-esconde. Pula corda era legal, que se as meninas errassem, tinha que pagar beijinho, velho. Era legal. Ah, pular corda, isso é coisa de marica, Rita. Foi uma brincadeira da hora, brincadeira top. É corintiano, viu, mano? É, cala a boca, ô prego. Ó, vocês já brincaram de guerra de cocô de cachorro? Isso é brincadeira top. Isso é brincadeira legal. Isso é brincadeira top. Que nojo. Ó, guerra de fruta, velho. Guerra de fruta no final da feira. Nossa, eu sempre ia na barraca da abacaxi, velho. Eu jogava abacaxi nos moleques. Só que uma vez o moleque me jogou o coco. Mano. A brincadeira mais legal que tinha era quebrar... Aí você ficou com essa testa. Era assim, quebrar vareta da antena pra fazer a guerra de canudinho. Não, isso aí cega, mano. Isso aí... Ah, mas não usava alfinete na ponta. Cara. Carrinho de rolê, mano. Assim, mano. Feijão, mano. Feijão é mó treto. Isso aí cega, gente. Ah, mas aí, então, essa era uma brincadeira de macho. Tá bom. Ô, velho, e o bairro qual é? É Vila das Mercês. Hã? Vila das Mercês. Ah. Hein, Benjinha? Bah. Perto da Anchieta, amigo. Acertou. Quando convém. Ele tá demais. Esse ouvinte é sensacional. Ele deve estar lá com o Roberto lá defendendo. E aí? Qual que é o time aí, Benji? Hoje a gente reunião com o Roberto, é isso? É, com o Roberto. Ah, é? Podia, né? Roberto? É, ele vai escolher. Se não me engano, reunião com o Roberto. Falando sobre reforços. Ele foi lá reclamar, né? Bom, é melhor não. Porque não. O Benjamin dos reforços que ele sugeriu aqui, ó, Carlos Alberto. Ele sugeriu Emerson Sheik. E ele queria o de treinador. É. Oswaldo Oliveira, melhor meu não. Meu Deus. Não, ele foi agradecer por ontem, gente, o Roberto, né? Ah, o Roberto convidou ele pra tomar o chá da tarde. Ah, pô, entendi. Depois de ontem da defesa, que o Roberto não tem culpa nada disso. Ah, bá, entendi. Babá, né? Olha, vê só, coitado, ele tá lá, velho, aconteceu. A culpa não é dele, o Tite que pediu. Não, mas eu gosto do Roberto também. Então. É, mas isso só aconteceu porque... Errou. Isso só aconteceu. Aconteceu porque ele perdeu os times que ele tinha pra torcer, né? É, então. Oh, alguém quer mexer? Galo, Flamengo. Tenho medo dessas coisas, mano. Por isso que ele mudou de ideia. Por quê? Ah. Mano, o que tem, mano? É uma fresquinha, maluco. As bombas que ele come. Não, tem nada a ver. Não, o que o mano come é perigoso. Você já perigoso. Aguentou coisa pior sorrindo, velho? Tá. Mas pelo menos eu sabia de onde vinha. A origem, né, Mota? Ô, velho, aí. O que não mata fortalece, cara. Ô, mano, solta aí o hino aí pra nós, viu, mano? Ah, trouxão, quer passar solta de mim? Vacilão, passar de mim ou Zé Preá? Solta o hino aí que, ó, depois que o Corinthians demitiu aí São Jorge, agora o Santa é Santa Rita do Passa Quatro. Vai, ô, vacilão, passar de mim. Ai, ai, ai, ai, ai. Pra cima de mim, otário. A crise chegou, viu, mano? Aí, ó, pra cima de mim, o vacilão tá querendo abraçar. Mas a produção foi traçoeira. Crise. Não, que a produção falou. Fica dedando o time dos ouvintes. Ele já falou do Corinthians agora há pouco aí. Porque falou. Ele acabou de... Não, ele acabou de fazer essa coisa de corintiano. Ele falou que era mais, coisa de corintiano. Esse otário aí. Que tá pouco, viu? Vai, ô, Zé Ruela. Vai buscar seu namorado no emprego. Mano. Dizem que ele tá fazendo programa no rádio de boca cheia. É. Isso! Você namoraria comigo, velho? Ô, mano, a brincadeira que corintiano gosta é da surpresinha, né? Igual o Ronaldo, não é? Também? Isso, que isso! Surpresa! Ué, viu? O Mota já encontrou vários por aí. De todos os times, né? É, então, mas fala do teu time, hein? Inclusive, você pegou. Também. Mas a história que eu sei é É do seu time também. E outra, o Ronaldo, lembra? O Ronaldo... Como vocês disseram há pouco, todos são iguais perante a lei. Se ele quer balançar o sino ou não, ele é igual a você. Problema é dele, mesmo jeito. Ah, mas não dá. Jogador ele não tem dá, os mesmos direitos que você. Como não dá? Pode sim. O cara pode ser ator. Ué, porque ele é jogador, não dá? Pode ser radialista. Pode ser o que quiser. Ô, mano, então vamos lá, mano. Se aparecer. Com todo respeito aí a quem choca a cenoura, mas, mano, jogador. Choca a cenoura? Não é assim que se fala. Motinha, mano. Olha o preconceito. Essa anta, velho. Choca a cenoura. Olha o preconceito. Olha o preconceito. Mas vamos lá. Olha lá. Ó. Mas não tem preconceito. Cara, aparece... pode fazer o que quiser. Tô brincando. Ô, mano, aparece o novo Pelé pra jogar no Corinthians. Mas como você disse... Ele balança o sino. Ele choca a cenoura. E aí? E aí? E aí, você não quer? Motinha, não, eu falei de sacanagem, mas eu acho que o jogador, Sombra, inclusive o cara que é homossexual... Até o Domênico ia querer. O quê? Não, mas é lógico que eu gostaria. Não ia? Lógico. É lógico que eu gostaria. Fosse o Pelé? O Domênico ia querer balançar o sino dele. Não, balançar o sino não. Não, mas dane-se o que o cara faz fora de campo, vocês já esqueceram que os caras lá botaram o shake quase que pra correr por causa do selinho lá? Ah, mas acho que o shake era dourado. E ele não era do Flamengo, né? Mas aí são situações distintas. Ele beijou um amigo. Mas foi só, você não chegou a ter língua, assim. Quando não, convém, não né? Ali, velho, foi uma situação ali, foi um beijo de amigo, como se você beijasse seu pai, velho. Você não beija seu pai? Bom, eu não costumo também, beijar mano. Amigo. Você é amigo do Domênico? Beija assim, que nem o Sheik, beija. Não, eu não tenho esse hábito. Hã? Eu não tenho esse hábito. Você beija seu pai? Mas geralmente, por exemplo, aí, eu tenho amigos árabes que beijam no rosto. Mas beijar no rosto é outra situação. De boca, né? Não, mas, ué, o Rudy, ele gosta de dar beijinho na trave aqui. Ah, mas o Rudy é outra história. Bom, esse tá ensaiando, né? E aí, Tricolor? Oi. Mas que fique claro, Motinha, não tenho nada contra ninguém, não, viu? Não sou preconceituoso. Não, deu pra entender que você não é verdade. Imagina. Porque vocês jogam aí pra grande mídia, numa situação aí, que eu tenho preconceito. A gente que joga pra mídia, né? Tá certo, vocês me jogam contra a população aí. Ah, sim. Eu não sou um cara preconceituoso. Eu sei quem gosta de jogar contra a população. Cuidado, hein, porque você fica falando essas coisas na sua eleição, na sua campanha, isso aí vem à tona. Vai virar o Trump lá. Felipe, fala aí, o que você quer falar do Tricolor? Acho que assim, o problema do São Paulo, ele tá muito mais político do que de jogador, né? Como vocês estavam falando aí, na minha opinião, tá? Enquanto essa diretoria aí não se reestruturar, você pode colocar qualquer jogador aí, pode colocar até o Muricy, que já passou, que não ganha nada. Não. Peraí, não é? Terminei. Não, também não é também assim, velho. Calma, não é que não ganha nada. É que tem que mudar muita coisa, mas é achar que o São Paulo não ganha mais nada enquanto não mudar tudo. O São Paulo até porque não dá pra mudar tudo. Ô, Felipe, o São Paulo tem a oportunidade agora de fazer história. Mexer na sua própria história, de dar uma guinada. São Paulo agora tem a questão do novo estatuto em votação, que vai pra votação. Então, é as pessoas não estão atentando o quanto é importante esse momento na história do São Paulo. Essa votação do novo estatuto... pode ser uma grande virada na história do Tricolor. É muito importante isso. Eu sei que o torcedor, de uma forma geral, não é ele que vai decidir essa votação. O torcedor, de uma forma geral, ele vai acompanhar essa votação e torcer para que seja aprovado. Entendo eu. Acredito que a maioria entenda dessa maneira. A partir dessa alteração do estatuto, coisas boas podem vir à frente. Sim. Pode, é o que a gente torce. Né? Então a gente. É um ano ruim, complicado, não estamos ganhando nada, né, Belotti? Esse ano tá complicado. Então, tá difícil, a coisa tá complicada, mas politicamente também a coisa tá estranha. Mas a gente vai ter agora a votação do novo estatuto. Pode surgir uma nova maneira de administrar, muito mais profissional. Ah, mas então vamos ganhar tudo porque mudou o estatuto? Não, não é assim. Aí é que o clube passaria a ser gerido mais semelhante ao que é uma empresa. E toda empresa, que você tem que colocar pessoas mais profissionais. Não é existe o mais profissional, mais qualificado. Só não tem que ser. Só que mais qualificadas dentro daquele segmento que se propõe. O que não acontece hoje, quando você, de repente, tem aí pessoas que às vezes estão no comando do mundo do futebol, mas não pela sua qualidade, é pelo arranjo. É pelo apoio na eleição. Ah, eu preciso dar um cargo pra esse cara. Esse cara precisa estar lá. Fez campanha, tem os amigos. O grupo dele votou. Né? Infelizmente. E você sabe que essa coisa da política, do famoso toma lá, dá cá, Não há uma exclusividade dos clubes. Isso acontece, a gente vê, na nossa vida política. Você vê aí presidentes que ficam encaixando ministros. Ah, o cara é pastor. Não, mas ele tá lá não, na deveria, ciência isso, e tecnologia. Deveria ser profissionalizado. Isso deveria ser profissionalizado porque é uma profissão dele, ele recebe por isso. Ó, é um absurdo. Ele tem que ser qualificado. Você vê, o Brasil, por que o Brasil é uma empresa quebrada? Porque a gente tem ministros no Brasil que não são do ramo. As pessoas, os políticos ficam. Cara, é médico, vai pra tecnologia. Fica tem encaixando, nada a ver. Fica encaixando a turminha nos escalões dos ministérios. O cara é da tecnologia, vai pra caça e pesca, vai pra... É. Porra, não dá. Por isso que eu digo, clube de futebol é um reflexo do que é o Brasil. É um mini reflexo do que é o do Brasil, é a mesma coisa. E como alguns técnicos também, eles acham que por saber de futebol não precisam se profissionalizar, sem citar nomes aí, né? Mas o cara, ele tem que estudar, ele tem que se qualificar, porque ele representa ali um time, representa uma empresa, na verdade, né? É verdade, amigão. Ó, agora só tem futebol daqui a um tanto tempo, só semana que vem, São Paulo e Grêmio, mas vou te pedir palpite antes. Seleção brasileira e seleção argentina. 2x0 pro Brasil. Pô, Neymar e Rodrigo Caio. Puta, eu quero ver tanto Balsa chupar. Pô, mas você não concorda comigo, fera? Porque, ó, o Neymar, na minha opinião, ele foi extremamente infeliz em ter dado carona pro Mascherano e pro Messi, mano. Inclusive vieram aí tomando proteína, fazendo massagem e tudo mais. Véi, você não acha que ele jogou contra o Brasil? Cara, o futebol, ele é muita emoção, tá, mano? Mas eu acho que hoje em dia, quanto mais incitar a violência, eu acho que... Não, mas isso não tem nada a ver com incitar a violência. Não, tá, velho. Tá, você vai falar assim, ódio. Mas é rival. Ô, Felipe. Tá incitando ódio. Fala aí. Mas que história é essa, véio? Você e o dogão da Dona Nena? De quem? Dogão da Dona Nena, é. Tô perguntando aqui se você lembra do dogão da Nena. Gosta de uma salsicha, hein? Sai daí, ó. E pra quem... Meu apelido é Pagode. Eu posso fazer um merchan? Antes que caia a ligação? É pra isso que você ligou, né, Lazarinho? Lógico que não. Na verdade, eu sou amigo do Paulinho, do que foi esses dias estranho do Ninho aí, São Paulino. E coisa de galinha isso aí. Eles gostam de linguiça, tem salsicha. Tem um cara aqui que diz que estudou com você. Estudou com cita você nome, e pra você contar a história do dogão da Dona Nena. Não. Tem dona Nena ou não tem? Fala aí. O dogão lá. Quem é a Dona Nena? Fala aí. Você cozinhava a salsicha com a boca, fala aí. Ah, que é isso? Essa é a história que você não quer contar, né, o vacilão? Igual de linguiça. Você paga todo de malandro, mas você é o cara que come a linguiça de frango, de soja. É isso! Come a linguiça de frango soja, é boa, velho. Linguiça de frango é boa. Ah, não. Mas existe linguiça de soja? Linguiça de frango não. Linguiça de frango é boa. Linguiça de frango e feijoada de frango, velho. RG, dá uma chinelada na bunda desses caras, velho. Eu não aguento mais ouvir falar em frango, velho. Ainda linguiça de frango. Até o Ben já te contagiou com essa porra de frango, mano. Linguiça de frango, mano. Eu gosto de frango. Feijoada de frango. Linguiça de frango. É pro inferno. Linguiça de frango é dose. Brincadeira. Ô, Felipe, bom, você não vai falar do dogão da Dona Nena? Ele tá com pé de galinha, pô. Tchau, Felipe. Não, posso fazer um mexer aí? Faz. HDI, é de bate-pronto. Não, mas não temos prêmios da HDI no momento. Bozano? Bozano, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa, acertou em um kit top do desodorante Extreme, boa. Boa. Posso fazer um mexer do meu canal do YouTube também? Seu canal? Você quer fazer mexendo no seu canal? O que você faz nesse canal aí? Não sei. A gente comenta sobre cerveja artesanal. Ah, é? É, chama Ou Seja Cerveja. Pô, você já viu o canal do Domênico, cara? Canal, que isso? Eu tentei entrar. O Aguinaldinho diz que o canal do Domênico é legal pra caramba. Mano, que canal, que papo é esse? Curte, comenta e compartilha o canal do Domênico. Mas qual que é o teu canal? Canal nenhum aí, fio. Chama Ou Seja Cerveja no YouTube, Facebook, Instagram. Tá bom, se ligou nessa fase. Valeu! Valeu! Aquele abraço aí. Valeu, fera. Valeu. A rádio vai te mandar a nota. Manda o boleto. Pode mandar o boleto. Pra pagar, por causa do boleto. Continuando com o momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com o único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Ah, não. Foi lá na Alta Paulista que este fato aconteceu. O labrador certo dia seu mantimento vendeu. 800 mil cruzeiros. Duvido se acertar isso aí. Recebeu. eu de volta, construindo o plano seu. Pôs o dinheiro na mesa e contando se entreteu. Eita. Vai, mano. Engano, RG, se eu não me engano, é da família do Chitãozinho e Chororó, esses caras aí. Se eu não me engano, são tios deles. É? Quem? É... Pardinho e Pardal, é isso? Rapaz! Família dos passarinhos, cara. Porque cê pra quem não sabe, todas. É família Chitãozinho e Chororó, RG. São o que, RG número 2? Chitãozinho e Chororó, o que que eles são? Eles são cantores sertanejos, mano. Chororó é um passarinho. Nota da Sandy, velho. 8. 8. Estranho, nota da Sandy. 8 também. E do Júnior? Do Júnior, vai pra baixo, vai pra baixo. Sandy, ela tem mais sal do que comida de quem tem pressão alta. Na boa, não tem graça, velho. É bonita. Tadinha, é bonita, é bonita, moça. Ponto, é bonita, bonita, ponto. Tipo bibelô. Véi, na boa, mano. Bonitinha. Ó, bonita, que é muito melhor que a Sandy, a Marina Rui Barbosa, velho. Ah, ok. Mesmo. Ah, bonita, que é muito que mais que a Sandy, nada, a Mariana Chacana. Mas isso não impede. Você acha que ela faz alguma coisa? Guerra cê na cama? Você é louco, filho. Não tem guerra ali na cama. Você é louco. Você não viu lá o blogueiro apertando a as estufas. Sabe, o cara dando uma buzinada na mas ali ela quis fazer um negocinho. Mas você é louco, João. Não tem cara de que faz imagina, as coisas. Imagina, quem faz é você. Você é louco. Ele faz. Tá de brincadeira, velho. Não faço agora, faz uns 2 anos, mas eu faço. Olha, a Marina Rui Barbosa falou pro moleque lá, falou, vai, aperta. Aí o cara dando uns fonfons nela com nojo, velho. Era descendo hoje minha rua. É? Aí na esquina da minha rua tem um restaurante francês que inaugurou há pouco tempo e que é muito frequentado por artistas. Olha, que aí, chique. É, aí atravessa a rua, aquele mulherão. Mas são 3 metros de altura. É mesmo? Um quem? Perfume. Quem? Quem? Maria Cândida. Ah, Maria Fernanda Cândida. Ah, tava lá. Bonita. Depois, hein? Ó, mas é uma beleza clássica, ó, né? Olha, é bonita. E é bonita, hein? Bonita. Lembra muito. E sabe o que ela falou, né, lá no restaurante? Moça bonita. Aquele velho ali de cavanhaque, não é o do Estádio 97? Ela falou? Falou isso. É? Não, ela tava, pegava, com, ela tava com mais 2 amigas também do tamanho dela. Ah, pô, entendi. Qual foi dessa que você falou agora que véio. Sente atração por mulher? Também foi uma. Ei, top. Fernanda Gentil, velho. Não, essa trocou é o casamento. Diferente. Uma dessas que é casada, tem filho casamento? E tal, falou: eu também sinto atração por mulheres. Foi a Juliana Paz. Mas aí faz mais pra aparecer, velho, na mídia. É, também acho. Quero ver colar o negócio, né, velho? Fazer igual carteira. Colar velcro? Colar o velcro, eu quero ver. Não, Fernanda Gentil foi marcha pra caramba. Então, eu quero ver fazer isso daí, mano. Foi? Que, alô, e quero ver postar no Snapchat. Boa noite, amigões. Opa, quem é? E aí? Opa, Leandro de Carapicuíba. Leandro de Itaquera. Lembra? Nota! Nota! Zero! É. Ô, louco, zero não, pô. Não, mas o de Itaquera, você é 10. E você, qual é o teu nome completo? Sim, é, nós, irmão, que isso? É, o nome completo? Leandro Alves de Oliveira. E quantos anos você tem? Opa, 4.0, doutor. RG, olha, se a vida começa aos 40, ele tem 4.0, olha aí. É, só toma cuidado pra não cair de cara na Picuíba, hein, velho. Ah, sensacional! Essa foi boa, hein? Nota 9.7. Cuidado, hein? 9.7 tá bom, RG. Tá bom. E time? Opa, é nóis, Sombra. Nós quem? É tricolor, meu amigo. Já ligou! Já ligou! Perguntou! É dia dos ouvintes virgens. Só que não, hein? Será que é? Você nunca ligou? Será não, que é já um... liguei, já. Ah, então, tchau, velhinho. Caiu de cara na Picuíba, tá vendo? O Raul perguntou, você não acertou. Pegue o seu banquinho. Vamos lá, então, terceiro ouvinte do momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com o único adesivo. É mais tecnologia, muito mais praticidade pra sua vida. É pulseira VIP do seu carro. Ó, e aí, mano? Agora é difícil. Ah, não é porra, possível. Porra, é tango ou é sertanejo isso? Bora, você é bem, hein? Tem um quê de Gardel nessa música, ouviu? Lembra Carlos Jardel, né? O cara que jogou no Grêmio? Não, isso é o Gardel. Você era louco, hein, esse Jardel aí, velho. Saiu Pirapó e Cambará, cara. Lógico que é. Os caras são muito bons, velho. O Mano é o mestre do sertanejo. É lógico, velho. Inclusive, eu tô vendo aí esse ano. É que eu não gosto de rodeio, cara, porque muitas vezes ali eu não curto os animais. É, eu não curto muito. Apesar dos peões daqui a pouco começarem a mandar mensagem. É, porque os bois são bem tratados. Aperta teu saco aí pra ver se é bem tratado. É, então eu ia... É verdade, mano. Eu ia lá pra bater. Você ia? Ia, mas eu não quis. Eu recusei. Você usar aquela calça que... Faz a pata do camelo. Divide a mas é permitido o rodeio? É. É permitido? É. É, acho que é. A vaquejada que foi proibida. A Constituição permite? Tem uma briga. Não, você não pode reclamar, tá? É. A Constituição. Tem uma briga. Contestar. Agora proibiram a vaquejada. Ah, pode contestar. Proibiram a vaquejada, entendeu? Proibiram a vaquejada. Precisa avisar nas portas da... Ah, não. Olha que você vai Alô. Alô. Avisar na porta de algumas baladas. Consegui baralho. Trucou. Quem é? Vitor Nunes de Oliveira. É quê? Vitor ou Victor? Victor Nunes de Oliveira. Quantos anos, hein, Victor? 2.5. RG, hoje, terça, 2.5. Segundo a meteorologia, hoje de madrugada, sim. É melhor fechar o Vitor porque vai chover pra cacete, hein? Sensacional! Recadinho! Nota 69! 69. Mas é Vitro. E o que eu falei? Victor. Mas tá relacionado. É, tá relacionado. E o time? É nós, Dodô, é líder. Líder é Verdão. Sobe o hino aí, líder. Líder é o Verdão, não tem conversa, não. Tem mais. E aí, velhinho, tá faltando 4 jogos, hein, cara? Já ganhou, né? Não tem nada que já Dodô, ganhou. Campeão. Tem nada que já ganhou, ninguém ganhou nada ainda. Eu acho que não dá pra falar ainda que já ganhou. É, acho que tá no caminho, tem bem, mais bem, dois jogos aí. Está bem encaminhado, mas não ganhou nada. Mas né? eu acredito, eu espero aí, pelo alguns Sinto cálculos, falsidade na palavra aí, de vocês. É. Algumas contas aí vai ser contra a Chapecoense, cara. Contra a Chapecoense, eu acho que se tudo correr bem... É. Eu acho que o Palmeiras tem, agora desses últimos jogos, né, temos aí dois jogos difíceis. E dois jogos, teoricamente, um pouco mais tranquilos, né? Mas teoricamente, mas acho que não tem mais jogo mais fácil até agora, não. Não tem. Porque tudo vai depender. O Botafogo tá jogando bem, parece que é o melhor time do retorno, né, mano? Sim. O Botafogo. Porra, pegou um elevador, velho. Porra, pegou o elevador lá, né? E não para de subir. Então, assim, o Palmeiras tem aí o Atlético Mineiro fora de casa. É um jogo bem complicado, bem difícil. Acho que só perde pro Santos. Segundo o Botafogo. Todos os comentários, todo mundo acha que o Palmeiras já perdeu esse jogo. Já perdemos, segundo ele. Olha, Dodô, contra quem? O Palmeiras já perdeu. Viu, contra quem? Segundo os comentaristas, todo mundo, o Palmeiras já perdeu esse jogo e a vantagem cai pra 3. Que jogo? Contra o Atlético. E o Atlético? Mas, Domenico, com base em que você fala todo mundo fala? Mundo? Quem é todo mundo? Todo mundo. Peraí, todo mundo o Mauro Betti falou isso? O Paulo Vinícius falou? Eu não ouvi. O Paulo César falou? O Mauro César falou? Calma. Quem é todo mundo? Calma. Segundo todo, ó, a maioria dos comentaristas, então vamos você melhor, vai. A maioria dos comentários, o Palmeiras perde esse jogo. É o jogo que vai perder, porque é o Atlético lá, é o Independência. O Palmeiras não ganha do Atlético não sei quantos jogos. E faz tempo que não ganha do Atlético. E lá também faz tempo que não ganha. Então já perdeu. Segundo esses caras, já perdeu. E segundo esses alguns comentários, o Santos já ganhou do jogo do Vitória. Então cai pra 3, né? Aí o Palmeiras pega o Botafogo em casa. Que é um jogo complicado, mas por ser em casa, o Palmeiras até perdeu o primeiro turno por 3-1, jogo de ida. Mas na volta aí o Palmeiras vai ter que fazer vai ter que fazer essa pontuação aí contra o Botafogo, né? O que pode acontecer aí também, Dodô, porque acho que o Galo ele vai vir fraco, não vai vir com o time completo, mesmo porque tá focado aí na... Não sei, cara, juro Copa pra você. Do Brasil. Eu não acho que ele venha completo, pode acontecer da gente ganhar, eu tô acreditando numa vitória lá sim, lá dentro do Independência, Santos vai pegar o Vitória, que o Vitória se perder tá praticamente rebaixado, então também não vai ser jogo fácil, entendeu? Não tem jogo ou morte fácil. Pro Vitória. Acabou o jogo fácil, velho. Não tem mais jogo fácil, é a mesma coisa aí. Por exemplo, se o Palmeiras precisar do último jogo pra ganhar, pra ser campeão contra o Vitória lá, vai ser difícil pra caramba. Vai, mesmo porque eu não sei se o Vitória cai antes, RG, ou se deixa pra última rodada pra disputar quem cai, ele ou o Inter, né? E aí a última rodada é com nós, né? Então, tem que chegar lá com o catarse na mão. Eu acho que o Palmeiras tem que tentar ganhar esse campeonato uma rodada antes que contra o Chapecoense, pra poder eliminar e deixar pra lá isso aí, entendeu? E se dane, deixa o... Quem fez sua parte, fez, quem não fez, que se dane. Porque na nossa época, quando a gente tava lá nas vacas magras, que se dane, né? Com certeza. Larga e... tinha vezes que o time jogava com o time reserva contra a gente e precisava do outro que ganhasse, o outro tava jogando com reserva. Então, velho, agora que nós estamos por cima também, que se dane se ganhar mesmo, né, o campeonato na penúltima rodada, aí o Palmeiras tem que mandar reserva mesmo, que se dane, velho. É lá, aí acabou o ano. Se dane. Aí é tudo nosso, só comemorar, pô. É verdade. Mas não vai ser nada fácil, porque o Palmeiras tem 4 jogos, são 12 pontos ainda em disputa. O Palmeiras tem 6 de vantagem. Não são 2 rodadas, como dizem. Não são 2 rodadas. O Palmeiras tem 6 que são 5. Sim. Se você for analisar bem, são 6 pontos que viraram 5. Se fosse o Flamengo, seriam 6 pontos que virariam 7. Porque o Flamengo ele tem vitória a menos e o Flamengo tem um saldo pior. Nós temos que se basear em quem está em segundo. A grande vantagem é essa. É a gordura que tem que ser considerada. Né? É o fator tá lá em primeiro. Então o Palmeiras não depende de absolutamente de ninguém. Só dele. Entendeu? Só dele. É ele. Ele só perde para ele. É isso. É isso aí. Então tá bom. Quanto você acha que vai ser o jogo? Palmeiras e Atlético lá. Cara, 1-0. Porra, velho. 1-0 magro pra nós. Não, pra se ficar tranquilo o próximo jogo. Se for 1-0, dependendo do que acontecer aí em toda a rodada, não sei não, hein? É. A coisa começa a ficar bem encaminhada. Pode até ser contra o Botafogo, hein? É isso aí, dá pra levar contra o Botafogo. Pode ser. Dependendo do que acontecer. Mas também, dependendo do que possa acontecer, na pior possibilidade também, a coisa vai lá pra aí frente. Aí o caldo engrossa. Mas vai ser nós, Dodô. Vai nós. Esse ano é nosso. Tá bom, meu velho. Manda abraço pra quem você quiser, que é momento sem parar, que estamos em cima da hora também. Beleza, mandar um amo ela pra minha namorada, Vanessa. Fala, RG, amo ela. Ah, hoje é dia de fazer coraçãozinho no Vitor, hein, velho? Sensacional! Salvou de novo. Mandar um abraço pro meu camarada Alberto também, ele que me apresentou há um bom tempo já o programa aí. Grande Alberto. Escuto todos os dias aí indo embora, vocês são pagáveis. É, todos fala, mesa aí. E fala pro Alberto se fechar, né, velho? Ah, beleza, pode deixar que eu dou recado. Ah, mas lá. Olha, sensacional. O Alberto se fechar. A dupla Vitro Alberto. Vitro Alberto. Sensacional. A merda, pô. É isso aí, brigadão, vocês são pagáveis aí, parabéns. Boa, velhinho. Valeu, parça. Obrigado. Valeu, cara. Esse foi um momento sem parar, foram 3 ouvintes na sequência aqui no Estádio 97. E uma dica pra você que já tem o Sem Parar. Se você já tem o Sem Parar e ainda tá com aquelas caixinhas, as caixinhas, eu sei que elas estão funcionando, mas são coisa do passado. Você tem que trocar as caixinhas do Sem Parar pelo novo adesivo Sem Parar. Aí o que muda? Você continua com toda a comodidade e o seu carro fica muito mais bonito. Vipão. Você continua sem se preocupar com pagar estacionamentos, guardar moedinha, ticket. Sabe o que é melhor? Continua vindo tudo numa conta só em até 30 dias. E sabe como que você faz para trocar o seu Sem Parar caixinha pelo adesivo? É fácil. Vai lá nos seus ingressos para o salão. Já vou falar da Nissan, é claro, mas... Ô, RG. Sim. Uma notícia que acho que tem muito a ver contigo, que é um cara que passa as madrugadas assistindo bons filmes. Diga. O RG? O RG. Você vai ver. Ele só assiste Ninfetas em Fúria. Então, mergulhar lá. Mergulhando no buraco negro. Hoje é dia de eleição nos Estados Unidos. E os eleitores... Tá um negócio, lá. Bicho tá pegando. Não, ainda não dá pra saber. Mas tem cidades que já até acabou a eleição. Mas a Hillary deve ganhar. Mas é muita, sei lá. É muita coisa. Mas... Deve. A coisa... Tomara, né? É que lá... Tudo não caminha é pra ela. Gente, lá não adianta a pesquisa dar 44 para 40 boa. Lá a eleição é indireta. Tem jeito. Cada estado tem um colégio eleitoral proporcional à sua população. Você tem uma porrada de vermelho e uma porrada de azul. É. Então se você soma o colégio eleitoral de cada estado, né? Quantos colégios eleitorais foram eleitos pela Hillary e quantos pelo Trump? É isso aí. E conforme atingir o número de 270 delegados... Aí então você não é quem ganha. Tem maioria, então? Não! Você tem que conseguir o maior número de colégios. É diferente daqui, então, né? É bem diferente daqui. Bom, mas cada estado aproveita a eleição para colocar leis em votação. Sim. E foi no estado da Califórnia foi colocada a proposição de uma lei. Qual? A obrigação do uso de preservativo em filmes pornôs. Muito inteligente isso. Detalhe, nessa lei, Se você assistir um filme onde o cara tá lá transando e não tem o preservativo... Você pode... Você que assiste... Pode processar o ator, a atriz, isso, o produtor, etc. É isso aí, tá certíssimo. Esses americanos são... São tudo louco, velho. Mas são fato. Genialmente doidos. Tá certíssimo, é isso aí. Mas são tudo doido, velho, na boa. É isso aí. São muito loucos esses caras. Se não vir numa promiscuidade, não pode, já é, entendeu? Véio. Não pode. Ah, falou... Ah, é. Aí o cara do pornô tava preocupado. Pô, e se o cara não reparar que tá usando, não vê, mas tá usando. É, vai me processar. Se tiver usando, ele vai ter como provar, imagina. Que isso? É. E você, tá pensando em trocar de carro? É bom fazer uma escolha inteligente, certo? A Nissan te ajuda nessa. Presta atenção. Nesse mês, você pode ter o Nissan March 1.0 2017, que é o mais ágil da categoria, com uma pequena entrada de R$ 7.900. E parcelas, atenção, de R$ 699. Então aproveite, passe em uma concessionária e conheça o lançamento do ano. O Nissan Kicks, o SUV mais desejado. Ele traz o melhor da tecnologia japonesa, inspirado nas cidades brasileiras, com um painel intuitivo e multifuncional. Vem com central multimídia e câmera 360 graus. E ele oferece um jeito eficiente e fácil de se mover pelas ruas. Tem um design super arrojado, bancos com tecnologia zero gravity e até três opções de cores internas com acabamento premium e uma série de cores externas. Esse carro é realmente incrível! Faça um test drive hoje mesmo. Quem testa, compra Nissan. Pedestre, use sua faixa. HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vou agradecer a presença do estranho no ninho, do estudante Lucas Belotti, 16 anos. Eu reparei que você manja muito de futebol. Parabéns, viu, Belotti? Vestiu a camisa, não sentiu o peso. E fala bem do assunto. Não sentiu o peso. Não sentiu o peso da camisa. É um pequeno Neymar. Pode virar um novo mano. Um David Neres. Pode virar um novo mano. Bonitinho, arrumadinho. Cabelinho de Neymar, você já tá, né? Tem gente que vem aqui e sente o peso. Você amarela. Foi bem. Parabéns. Sente o peso até hoje. Parabéns. Obrigado, cara. Obrigado. Obrigado vocês aí também da oportunidade. É uma honra estar aí. A gente sempre escuta. Ó, velhinho. Tá aqui, obrigado, viu? É diferente. Obrigado mesmo aí pra vocês. Como é fazer o programa e ouvir o programa? Ouvir é uma coisa, né? Mas estar aqui perto, poder comentar, às vezes escuta no carro aí, quer falar, né? E o RG pensa de verdade. Muito. Pode apertar, de verdade. Você pensa muito aí. Tá aqui pra gostou, falar. Gostou, pai? É, eu vou te levar pra tomar um enquadro, tá? manda um abraço. Energia 97. Não, mas é. Deixa o pai mandar um abraço. Pai quer mandar um abraço. Manda claro. Um abraço, pai. Na verdade, queria mandar um abraço aí pra vocês. Obrigado aí pela oportunidade de realizar o sonho aí do garotão aí. Só tem o garotão ou tem mais? Tem um garotinho também. Garotinho? Tem um de 6 anos também. E era o sonho dele estar aqui. Então legal. Agradecer a minha esposa, né? Mandar um amuelo pra ela, RG. Isso aí, RG. Um amuelo. Qual o nome? Vai sobrar pra mim. Andréia, por favor. Andréia, isso aí. Vê se não vai encher o saco de madrugada, hein? Vou ficar no meu quarto quietinho essa noite. Nós vamos ter aí um esquema bem legal. Ano que vem o Estádio Universidade vai fazer 18 anos. Caraca, vai ficar maior. Pô, legal, hein? É, 18 anos. Maioridade. De maior. De maior. Eu vou vir de debutante. E a gente vai ter dias dedicados exclusivamente à garotada, até o nível universitário. Vai ser bem legal. Pô, legal. É muito bom, ué. Na verdade é um sonho dele ser jornalista, participar de programa, ele... Manja muito de futebol. Foi bem, tá bem. Muito isso aí, mesmo. Cara. Parabéns. Eu não fiz, ele não fez. Ninguém fez jornalismo. Parabéns. Eu tô brincando. Faz sim. É importante. Lógico que... Pelo menos você tem o diploma, né, cara? É. Mas vai preso? É. Se for preso, você teve uma cela boa. Pelo menos tomou um enquadro decente. Uma cela melhor. Marcelinho Odebrecht. Você vai fazer no buraquinho, faz uma privada. Toma um enquadro decente. Tem um banho de diploma. Você vai tomar enquadro? Fala que é amigo do mano. Quando tomar enquadro, fala, eu sou amigo do mano. Ah, não. Não, você vai se arrepender. Você aprendeu hoje sobre direito de ir e vir. Você aprendeu um monte de coisa hoje, cara. Cultura. A gente música fala de tudo. Também. Música sertaneja, olha aí. Você aprendeu que quando convém, né? Aí o direito de ir e vir. É verdade. Tá certo, muito obrigado. Você quer mandar abraço pra alguém? Mandar abraço pra... Meu pai que me trouxe, é lógico também. Qual é o teu colégio? Escola, onde você estuda? Eu estudo ali em Santa Marta também, Colégio Ângulo 21, antigo colégio 12 de outubro. Qual é a sua turma? 12 de outubro. Sou segundo ano B. Segundo ano B. Quem que você tá pegando lá? Não, ninguém. Ninguém? Ninguém, ninguém. Ah, deve ser mentiroso, velho. Não, sério. Com essa idade, mano. Você vai falar essa idade, os caras devem estar pegando. Que para. Muita conversa e pouca coisa. Com essa idade? Ah, mas você era uma vadia, você era um véio. Mini promíscuo, né, ô Mota? É, você posso era falar. Você era vadia do joguei, já ganhei muito troféu do ano, velho. Então, você imagina a vida do Mota, adolescente. Eu acho. Você acha bonito. Eu aproveitei a vida, velho. Fala a verdade. Na eu não sou coxinha que nem não, você. O cara pegou não sei não, quem. E que namorou a mesma menina há 20 anos. Assim que é fala bom. Muito. Ah, velho. Fala muito. É muito fala muito. Não. Né? Isso era uma jabuticaba. Era, só no pau. Lucas, obrigado. Obrigado, Lucas. Obrigado. Valeu, cara. Parabéns. Quem nunca. Valeu. Estádio 97. RG, quem ganhou o boné Estádio 97 Vista Aérea? Marcos César Simão. Legal, bonés Vista Aérea. Telefone 3031-2288. Não brinca assim, eles não gostam. É, quem ganhou a camiseta do Estádio 97 com apoio de fitcamisetas.com.br? Victor Nunes de Oliveira. Muito bem, estádio volta amanhã, 5h30. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira. Crédito com desconto em folha, sem burocracia na BV Financeira. E Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra e Gol. Valeu, gente. Boa noite. Tudo de bom. Tchau. Até amanhã aqui na Energia. Valeu. Toda quarta no Energia na Noite. What's up, guys? It's Steve Aoki and you're back in the Aoki's house. Steve Aoki com seu podcast Aoki's House. Meia-noite. Energia. Único camarotes corporativos. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11-3078-2211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Disponível